Então vamos que vamos. Tá começando mais um podcast Locadora. Hoje um Locadora News muito especial, porque teve notícia pra cacete e a gente não vai falar de tudo, chupa mundo. Mas, como sempre, a gente vai falar do que a gente achou mais importante, mais relevante. Hoje estamos aqui com Business Cat. Presunto. Estamos aqui também com Desgraça. Se hidratem. Se hidratem, cara. Ah, tá. Quase um Bial. Mas. E eu, Guardabelo. Felipe também, que deve chegar a poucos instantes aí de Felipe, que deve estar. Hoje o Felipe é o cara que tá direto do front, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho das notícias desse mês aí que. Cara, um mês puta agitado do caramba, né? Acho que eu não imaginava, apesar de ser próximo a E3, né? E3 já tá logo ali. Caraca, saiu coisa pra cacete. Esqueceu que tá E3 no mês que vem e começou a soltar tudo. Sim. Engraçado, pior que geralmente tem essas coisas, mas desse ano foi notícia, foi leak, foi tudo. Foi tudo. Foi uma crise. Aí você sempre vê aqueles comentários assim, meio, pô, por que E3, não sei o que e tal, porra, sai tudo aí, meu. Prefiro ver no Twitter, sabe? Mano, não, cara, para com isso. Depois você vai lá no mais uma ficha, não sei se vai ter saído, mas eu vou fazer um podcast falando aí da primeira E3 e explicando um pouquinho o que funciona. Mas agora chega de jabá e vamos falar das notícias. A primeira notícia que eu quero trazer é sobre Rage 2. Rage é aquela coisa que você pega o teclado e joga na parede e quebra a porra toda quando você fica puto. Não vai dar. Testar. E anunciaram aí, cara, Rage 1 que assustadoramente só o Bruma jogou e mais de umas duas pessoas, né? Jogaram esse jogo. Eu nem sabia da existência, pra falar a verdade. O Rage que eu acho que começou naquela questão daqueles. Acho que do leak, acho que o maior de todos, né? Que foi aquela questão lá do Walmart, né? Acho que o Walmart de algum lugar vazou. É que iriam sair alguns jogos e tal, e porra, foi Assassin's Creed, foi o Rage. Acho que tinha Borderlands 3 também, né? Agora eu não lembro da imagem. Belo, eu não sei o que veio antes. Se foi o leak do Walmart ou se foi teaser da Bethesda. Foi o leak. Não, porque eles ficaram uma semana mandando imagenzinha e tal. Aí quando saiu o leak, eles tipo, meio que ligaram que talvez pudesse ser Rage. Não tenho certeza, mas foi meio que junto ali na... Não, eu lembro que saiu esse leak, eu lembro que alguém, tipo, até fizeram, não sei se tinha uma conta oficial do Rage, mas daí nessa conta oficial respondeu alguma coisa, daí um começou a postar, né? O relógio lá, o rosa, né, que parece que tem uma cor, tipo, forte desse rosa chocante, aí daí tipo, o nego ficou... Essa de, então vai sair Rage novo, né? Rage, até falar, pô, é um jogo que ninguém conhece, não sei o que. Foi, eu acho que, provavelmente o último jogo do John Carmack. E foi antes da ID ser comprada pela Bethesda, né? Uhum. Então, era um, por mais que... Diria que até é um jogo que pode ser até meio que underrated, que eu já vi muita gente falando, tipo, pô, é um jogo legal, tem esse esquema de tiro bacana. Ele é bem bonito, né, que porra, do John Carmack, que é o cara que faz as engine, tipo, milagrosa lá. Mas, né, é um jogo que pouca gente conhece e eu não posso falar por mim mesmo. Mas esse segundo aí, sinceramente, não achei grande coisa. Ele tá sendo desenvolvido pela Avalanche Studios, que é o estúdio que desenvolveu do Just Cause e desse último Mad Max aí, que o Keno pirou o cabeção com o jogo. Eu, sinceramente... Sei lá, a primeira coisa que eu não gostei foi o clima do jogo, que ele é, tipo, todo... Até aquele primeiro clipe que foi meio live action, quer dizer, foi live action, que é, tipo, nossa, um nego tudo punk, assim, só que aquele punk... Isso aí eu concordo contigo, eu achei caído pra cacete. É, tipo, sei lá, você lembra a primeira vez que mostraram o Sunset Overdrive? E, tipo, sei lá, aquele tinha um cara militar, ele aparecia um punk lá. Mas, tipo, ali até fazia sentido, tem a ver com tipo, todo o clima do jogo ali, mas no Rage parece que... Ah, o Rage 1 era meio serinho, não sei o que lá, agora a gente vai fazer um escrachado aí, mas é um escrachado que tá mais exagerado do que Tá, deixa eu só contrapor aqui. Primeiramente, só me falando do que eu falei antes, o leak do Walmart foi dia 9 de maio e os teasers da Bethesda começaram dia 10, então eu não tava tão louco assim. Foi bem, bem junto, assim, mas o leak realmente veio antes. E assim, pô, como vocês falaram, o primeiro jogo ninguém ligou, ninguém nem sabia que existia. Aí eu acho até justo eles tentar fazer alguma coisa diferente e tal, assim, tentar chamar mais atenção. Por mais que vocês não tenham gostado, assim, do estilo, eu não me importei não, cara. Eu achei que... Ah, querem fazer uma coisa muito, como é que eles, pô, eles falam, tipo, over the top, né, que é bem exagerado mesmo. E, cara, se isso mais é meio que o estilo do jogo, assim, mas não vai ser determinante se do jogo ser bom ou não, sabe? Não, com certeza, mas é tipo, pra mim já é uma das primeiras impressões aqui. Tipo, já é um negócio que, pô, senão já me pegou. Não me pegou assim, então diminui minha probabilidade de ter um interesse no jogo. Mas em questão de jogabilidade, até que parece bom. Ele é bem ágil, até lembra. Lembra o Doom, assim, pô. Se é pra ser igual ao Doom, é interessante, né? Porque o Doom é um jogo que, comparado a vários FPS atuais, assim, ele é muito mais rápido. Pois é. É, e se for meio que com a velocidade, assim, do Doom, e até a gente ter comentado lá da questão do Borderlands, que tava bem parecido, assim, tipo, por mais que vocês não gostem do Borderlands, eu acho que ele tem alguns méritos, sim, como jogo. Se você pegar as partes boas do Borderlands que ele parece ter com a jogabilidade do Doom, eu acho que ele tem um potencial legal, assim, cara. É, a parada toda é que... Vamos lá, eu vou dizer aqui também meu ponto. Realmente, o primeiro trailer eu não curti muito. E depois, com o de gameplay, vou te falar que eu achei ruim. Não achei ruim. Mas ainda, sei lá, cara, eu achei uma parada meio cru, entendeu? E eu acho uma parada que... Eu não vou falar que me preocupa, como se eu estivesse não dormindo por causa disso. Mas esse tanto de coisa que é inserida dentro daquele mundinho, ele, tipo, vai ter direção, vai ter um monte de empresa pra Jim, é um mundo aberto, não sei o quê. Cara, talvez isso não dê certo, mas eu tô naquele ponto também de que, porra, pode ser algo legal. Eu realmente tô com o pé atrás, não tem como falar que, porra, caralho, compra... É aquelas coisas assim, né, que parece um monte de coisa misturada, mas sim, que tu tem que, obrigado a esperar pra ver se vai fazer sentido no final. Assim. Sim, entendeu? É, aquela parada, ele mostrou depois, acho que 1, 2 dias, né, mostrou o trailer de gameplay, e aí ali eu tive coisa, eu percebi isso que o Desgraça falou também, que a mecânica de tiro parece muito com Doom, né, aquela coisa mais rápida. Mas até acho que eu achei mais Doom mesmo. Teve gente que falou Wolfenstein, mas eu achei que não tem nada a ver, cara. Doom, que é aquela parada mais rápida e combina mais com essa questão loucão do jogo aí, de tudo colorido e nego dando dedo do meio com bala de shotgun, aquelas coisas todas, entendeu? Eu acho que se o jogo talvez se prender nessa mecânica de realmente ele ser zoeiro até o final, ser low, bem capaz de a gente ter um bom game no gênero. Talvez não o melhor, talvez não o Borderlands 3 que muita gente queria, mas talvez um bom jogo, entendeu? A Bethesda é tendo... Eu não sei em questão da Avalanche, né, cara? Porque eu, tirando o Rage, eu não sei qual outro jogo de FPS que ela tem. Mas pode se ter algo bom, sim, mas eu queria ver mais, entendeu? Só aquilo dali eu acho... difícil. Na E3 deve ter, né? Eu tô achando que na E3 já vai ter até uma, pelo menos uma demo jogável e tal. Eu acho que deve estar jogável na E3, sim. Sim, entendeu? Vamos ver. E explorar, eles botaram tanto essa questão das cores aí, vamos ver se no jogo vai ter essa parada, porque, cara, sinceramente, isso com o mundo pós-apocalíptico Mad Max, né, não combina muito. Pelo menos eu acho, mas possa ser que eles me surpreendam, que tem alguma coisa ali que faça sentido e o caralho e tal. No trailer até ficou aquele show de cores lá, mas eu não sei no jogo em si como vai ficar. Mas é porque é foda, eu fico pensando, aí como o Cat falou, de Borderlands. Eu já não gostei muito do 1, não joguei o 2, não posso opinar. Porque caralho, aí vai vir, tipo, você pega o carro, vai ter corridinha, vai ser não sei o que, vai ser um Far Cry no mundo de Mad Max, né? Mas tem que... Isso não necessariamente é ruim, né? Sim. Mas é porque essas mecânicas, de vez em quando, a gente fica meio enjoado, né, cara? Tu olha assim, porra, de novo, cara. Ainda mais eu que peguei há pouco tempo o Far Cry 5, né? Tô até pra voltar, mas... Pô, caraca, de novo. Tem coisas diferentes, claro, mas... Caraca, Sei lá. Aí vamos ver se vai pra frente. A galera gostou, teve uma recepção maneira, né? Isso aí que eu percebi. Muita gente mais gostou do que... Ah, não sei o que, que merda. Eu quase não vi ninguém reclamando do jogo em si. Isso que é o bom, né? Do jogo não ter muita... Não ter muito. A pessoa não pode falar o Rage 1, porra, era assim, assim, assado, e esse não é. Quem jogou o Rage 1? Quase ninguém, cara. Eu só vi só nego especializado. Falo nego especializado, que eu digo assim, jornalista de videogame e tal, que jogou provavelmente na época só pra fazer análise. Mas vamos ver, cara. É uma expectativa. Acho que sai em 2019, né? Ou 2018, agora eu não lembro. Só deixa um dia. Mandei o trailer pra um amigo meu. Ele falou o seguinte: pra mim, jogos que misturam comédia nonsense, violência gratuita e FPS são os melhores. Então, tipo, com certeza. Nossa, você gosta de GTA? Acho que não. Não sei. Então, então. Abraço pro Mirko. O Mirko, grande Mirko. Ele inclusive tava jogando o Borderlands recentemente e tal, sei que ele... É o mesmo estilo, né, cara? Então, tipo, com certeza tem um público alvo que vai estar interessado. Sim, sim, sim. Ó, eu tô tentando ver aqui, eu não sei se vai, já tem data. Deixa eu ver aqui. O Rage 1, ele saiu em 2011. Cara, foi muito engraçado, tipo, descobrir um jogo novo nesse dia. E o Rage 2 vai sair em 2019 mesmo. Tá pra computador, PlayStation 4, Xbox One. Ainda não tem Switch, não sei como vai ficar, né? Porque faz um pouco de sentido, já que a Bethesda tá tão de mão dadas. E deve ficar ali pro eu não sei se é segundo ou quarto que fala, né? De 2019. Deve ficar, acho que pro mês 4, mês 5, mês 6. É, a gente fala trimestre aqui, né? Trimestre, é o trimestre. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é trimestre. Ah, então show. Então deve ficar aqui pro segundo trimestre também do nosso querido Brasil Varonil. Beleza? Acho que de Rage tá bom. E até ninguém... mais do que eu achei que a gente ia falar, mas tudo bem. Cara, o Rage ficou tipo uns dois dias na minha timeline e eu falei assim, caraca, cara, eu não... por essa eu não esperava conseguir. Pô, vamos pular então pra um. Eu não sei se vai ficar muito eu falando, mas eu já tô esperando esse game já tem um tempinho já, que é o Days Gone. É esse que o Keno falou que se empolgaram, né, também? Sim, parece que o Keno no começo... Eu me empolguei desde o começo, o Keno não gostou muito. Depois ele viu mais algumas coisas, ele achou interessante. Entendeu? Porque o problema do Days Gone pra maioria das pessoas, eu li um pouquinho... E realmente eu achei que ele... Não é que ele se distancia pra caramba, mas ele tem o mundinho dele ali. A maioria das pessoas acha que era uma coisa pra amansar o ego antes que chegasse o Last of Us 2. E o Days Gone aparentemente não é só isso, entendeu? Não é só tipo, ó, cala a boca que o Last of Us tá vindo aí. Mas fala aí, gameplay aí que deu. Isso, é o que acontece. Saiu, a Game Informer fez uma reportagem lá, acho que agora de maio mesmo, né? Março, sei lá. Acho que é maio. De maio. Ou fim de abril, mas provavelmente maio. Acho que foi maio, sim, que eles anunciaram em abril e agora em maio. Informando que teria... Que eles tinham jogado, eles tinham conversado com a galera que trabalhou no jogo, né? Inclusive na gameplay, se não me engano, eles estão com os produtores e tal. Até cheguei a comentar, né? Falei, pô, praticamente é aquele DVD com o comentário do diretor, né? Que eles estavam jogando. Os diretores estavam comentando. Foi uma pré-alpha do game, ou pré-beta, sei lá. Alguma coisa assim, bem no... Não tá nos estágios iniciais, mas pode ter algum errinho de glitch assim. Até rola na questão lá da coisa, mas nada absurdo. Tipo, você dá um tiro, ou coisas meio Far Cry, que você dá um tiro e tu sai voando pro espaço, nada disso. Mas fala aí o que tu achou da gameplay. Pô, achei foda. Achei top, se fosse pra resumir. Ah, pera aí. Porque eu não vi muita gente falando bem, não, cara. Tu é o primeiro que ouviu. Exato. Eu também vi a gameplay, se não me engano, era tipo... isso aqui é só um pré-alpha, assim, do bagulho. Tanto que tinha uns bugs, tipo, sei lá, coisa de colisão da parede, de fazer se escorar. E, cara, ele parecia jogo genérico, mundo aberto, com zumbis, 3, a revolução, porque, né? É porque, a parada que tá aí, ele pega muita questão do... Essa questão de meio que Guerra Mundial Z, dos zumbis rapidinhos, né, e tal. Sendo que o cara, eles tendem a falar essa porra toda hora, não sei se no final a gente vai conseguir assimilar. que eles falam que não é zumbi, que são seres vivos que estão ali, entendeu? Não é só uma pessoa mortal. Ali são seres vivos, são pessoas que estão passando por uma transformação. Não sei explicar direitinho como funciona isso, mas foi o que os criadores do jogo citam, né? Duas coisas que eu vi o pessoal comentar é que primeiro foi em questão comparada às coisas de E3, que a primeira vez que foi apresentado na E3 teve até aquele trailer que tipo o cara entrava num galpão, depois vinha tipo trilhares de zumbis, assim, tipo um exército gigante de bicho, e não teve nada disso aí. Daí, pô, o nego já fica com o pé atrás, tipo, pô, será que eles vão desistir disso? Que tem esse negócio, né, de tanto zumbi assim, e o frame rate vai pra onde, né? O mundo já é coisa de mundo aberto, é um bagulho pra console, assim, tem que ser pro PlayStation padrão e PlayStation Pro. Daí tu pensa, putz, será que, sei lá, o que vai haver? E outra coisa, eu não cheguei a ver tudo do pré-alpha, mas, tipo, eu lembro que o segundo trailer da E3 tinha um urso mutante lá, que, pô, era um negócio até que legal, né? Tipo, pô, urso, mutante, zumbi, cara, agora sim esse jogo tá interessante, mas não sei se... Esse urso não aparece, não, no, na gameplay que eles colocaram lá, mas os produtores citam que vai ter e você vai ter um embate, sim, com ele. Parece que tem mais do que só o urso, mais do que um bicho, que eu me lembre, que vai ter essa questão de estar infectado e tudo mais. Cara, eu achei bacana, dizer o ponto esse que eu achei bacana. As mecânicas, pra mim, estão bem ok, bem de boa. Tem muita parada ali que, como a gente comentou até no último podcast, falando lá do Zelda Breath of the Wild, que tem aquela coisa da tela ficar um pouco mais lenta, tem algumas mecânicas tipo, parecidas com Last of Us, que já tem em outros jogos. Mas, pô, pra mim, eu achei coisa assim, pra dar tiro, essas paradas assim, razoável. E, pô, o que me pegou mais, e que eu ultimamente venho gostando desses jogos, é a questão da história, né? Ele tem tudo um porquê ali dentro com o colega dele, ele parece que se moldou muito por causa daquele mundo ali. Aí tinha muita gente falando também, pô, cara, mas isso é parecido com o Last of Us. Cara, se você pegar, acho que toda a história, sei lá, depois da Walking Deadização dessas coisas de zumbi, sempre vai ter um pouquinho mais de querer humanizar, de você fazer o humano chegar nos seus limites e tudo mais, e aquela parada toda. Se você pegar o Walking Dead, ele é aquele negócio do cara que tá do lado da menina lá, né? Praticamente uma relação de pai e filho lá de O e L. E depois, tantos outros jogos pegaram isso também. Mas esse jogo não vem se prendendo a isso. Esse jogo não vem se prendendo a isso. Eu gosto também, como eu falei, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto pra cara dessa coisa de motoqueiro e o caramba. Eu achei bacana, cara. Achei bacana o jogo. Eu tô vendido. Eu compraria ele na pré-venda. Mesmo se fosse quebrar a cara, eu conseguiria comprar ele na pré-venda, com certeza. Entendeu? E Felipe chegou. Felipe chegou. É, agora sim, pode começar aí o programa. Entendeu? Felipe, queria te contar, amanhã a gente começou, mas só começou agora, realmente, porque você entrou na chamada aí. Ah, sim. É uma universo, né? Estava fazendo essa conspiração, assim. Sempre. Pra entrar assim, nesse momento. Sempre. Mas vou aproveitar que o Felipe chegou. Bem, eu não tenho muito também o que dizer sobre essa questão do Days Gone, porque é isso, cara, uma gameplay que tá ali. Eu provavelmente não devo ver mais nada do jogo, se tiver mais gameplay de outras áreas e tudo mais, pra não tomar só spoiler. Pra essa eu já fiquei meio relutante, até o Ken aqui falou, pô, cara, vi até pra saber como é que vai ser. Cara... Ah, tá, nada. Não faz muito sentido isso pra mim, mas também. De qual? De ver a gameplay e saber as histórias ou... É, tipo, tu vai saber a história de jogo é grande, cara. Tipo, não é que nem a história de um filme que é compacta, tá ligado? Então eles conseguem fazer trailer sem entregar nada. Sim, só mais gameplay e tal. Então não tem por que não ver trailer de jogo. Mas... É, e é uma parte bem básica, mas é aquela parada. Eu não tenho muito disso, mas eu respeito muito quem gosta de se abster dessas informações e no final ter uma parada mais crua, entendeu? Como, ó, eu nunca tinha visto nada disso e coisa. Eu vi, porque realmente eu tava querendo ver já, o que um até comentou. Falei, pô, é, realmente vale a pena. E realmente é uma parte da história ali que talvez até depois eles cortem. Eu acredito que não, mas eles podem cortar e botar outra coisa. Mas é isso, vale a pena. Quem tá interessado, tem lá na Game Informer. E depois teve uma galera aí, na mídia brasileira mesmo, que chegou a colocar uma hora de vídeo comentando sobre e tal. Eu acho que vale a pena. Se você tá um pouquinho interessado, quer saber mais, vale a pena. Até porque ele sai muito daquela mecânica que teve lá, né, que a gente viu na E3, que era a parada da só da horda de zumbi gigante e tal. E você vê mais ou menos ali como é que funciona o mundinho ali de Days Gone. Agora que o Felipe já entrou, que o Felipe é o nosso jogador de Call of Duty oficial. Sacanagem. Eu nem sei, tu gosta de Call of Duty, Felipe? Nunca joguei. Aí, ó. Então, perfeito. Mas gosto muito. Tem uma parada pra você, experiência nova aí, cara. Tô vendendo o Call of Duty pra você como se fosse um drogado, né? Mas é a experiência nova pra você. Call of Duty Black Ops 4 foi revelado. O game que vai sair no dia 12 de outubro desse ano. E uma paradinha que eles... Acho que a própria... Acho que a Treyarch que tá fazendo, ela já tinha soltado, que parece que não ia ter história. Não lembro se foi só uma questão de... Que dia que é o Battlefield? Battlefield... O Call of Duty, desculpa que tu falasse agora. Call of Duty é 12 de outubro de... É uma semana antes de Battlefield, eu não sei qual. Isso, isso aí. Acho que a gente pode comentar até os dois ao mesmo tempo, né? Que geralmente são franquias que disputam mesmo, só que tipo... São os rivais, né? Sim. É. Assim, porra, uma semana, cara, eu não sei qual que vai ganhar. Vai ser uma batalha mesmo, né, cara? Então, mas aparentemente todo ano é assim. Os dois vão ser lançados no mesmo mês do Red Dead, então talvez os dois percam. É aquela parada, assim. Mas ele aqui é público diferente. Isso que eu falo assim. Gosta de FPS, só curte FPS. São públicos diferentes. É meio o Call of Duty e o Battlefield. Ultimamente eu venho enxergando eles como o mesmo público que curte, tipo eu, quando compro o meu PES ou FIFA. Entendeu? O público que compra ali todo ano esse jogo, por mais que enfim. Mas, voltando a falar aqui do COD BO. 4, BO, né? Até seria bacana se chegasse aqui no Brasil assim. Mas o Black Ops 4 saiu, aí rolou essa questão dele não ter história, um negócio que muita gente chiou. Cara, alguém além de mim chegou a ver um pouquinho lá da apresentação deles ou... Não, só vi o trailer. Então, eu vi a apresentação. Mano, foi... Eu não sei se foi pra todo mundo que gosta assim. Eu não sou tão fã, então eu falar é meio que de vez em quando... É, lágrimas na chuva, né? Mas porra, que apresentação! Tipo assim, foi que nem a parada que eu tava comentando do que a gente vai falar mais na frente lá, vamos supor, do Pokémon. Eles falavam uma parada, não, que agora vocês vão ter uma experiência completa, não sei o que lá. Não, vai ter modo história. Caralho, como é que não sei o que? Mas aí os caras já davam outra notícia e você ficava, cacete, não dá nem pra, pra você parar pra se magoar. Mas eles foram falando e tal. Eles mostraram que iam tirar umas mecânicas que eles mesmos tinham colocado, tipo a questão de você poder dar o pulo duplo, se não me engano, né? Ou pulo com jetpack, de você poder andar na parede, como é a questão do Titanfall. E... Ah, não, a gente vai tirar isso. Agora vai ser, tipo, botas no chão. E a galera batendo palma, não sei o quê. Eu falei, caralho, mas foram os caras que colocaram em primeiro lugar e não sei o quê. E depois revelaram, o que foi aí o bombástico, que muita gente chiou e muita gente gostou, que vai ter Battle Royale. Nesse Black Ops 4 que... Tem que cuidar pra PUBG não processar, né, cara? Mas essa é outra notícia, a gente vai chegar lá, a gente vai ir no a gente vai fazer o lay order aqui da locadora e descobrir o porquê disso, mas ele vai ter um pouquinho de Battle Royale. Cara, o Battle Royale dele, eu não sei se no trailer não dá pra ver tanto, mas pelo que eles explicaram, vai ter aquela questão de ele ser o mundo aberto pra caralho, e de você poder ter helicóptero, carro, tipo assim, vai ser uma loucura se for do jeito que eles passaram ali. Eu, sinceramente, não sei como é que vai funcionar essa merda, pra falar a verdade. Todo mundo de notícia que eu fui procurar faz a mínima ideia de como vai funcionar isso, porque no conceito ali, é algo muito louco, né, cara? Pra quem não sabe, porque tem gente realmente que não se liga muito nisso, vamos supor, exemplo aqui, o Fortnite, vamos falar ele que é o que tá bombando aí nas mídias da galerinha, né? Você tá no mapa, 100 pessoas, você joga 100 bonequinhos ali dentro daquele mapa, e ganha quem for o último sobrevivente, ou se for de time, o último time que sobrar vai ser o ganhador da partida. Agora, tu imagina isso tipo no Call of Duty, que é aquela loucura toda, beleza, os caras não vão estar mais pulando, andando na parede, aquela coisa toda, mas, mano, helicóptero passando por cima da tua cabeça, e, cara, é pra sua zona. E parece algo que você vai entrar e você vai morrer. Outra coisa também que eu não expliquei de como funciona o Battle Royale é que, tipo assim, você, quando entra dentro dessa partida, se você morrer, você pode sair e já ir pra outra partida. Mas você não tem esse respawn que nem a gente tinha em outros jogos. Tipo, você morre, tipo Overwatch, você morre e já volta jogando, entendeu? Você morre, pode falar. É, e você morre e você já volta já num outro jogo diferente, ou você espera que ele terminar pra começar de novo. Uhum. E, puta, eu não... Sei lá, cara, eu não curti muito, assunto pra vocês. A questão da história do Call of Duty, né, já era algo complicado, porque o pessoal já tava reclamando já há um tempo, entendeu? Então... O que viu a apresentação aí, então, me diz, porque pelo que eu vi por cima, assim, parece que eles meio que embutiram uma historinha no modo zumbi. Isso procede? É, cara, o que aconteceu? Então vamos lá, você já puxou um outro ponto também, que é que parece que o modo zumbi desse Black Ops vai ser mais... É, como você falou, mais vai profundo, ser fundo assim, né? É porque profundo é foda, né, cara? Profundo, é. Você na Roma matando. É, ah, cara. zumbi com espada não é uma parada que se pode dizer que é muito profundo. Mais coisa do que só tiro em zumbi, isso que eu quis dizer. Sim, cara, o modo zumbi não. Geralmente era. Os que eu joguei é meio que aquela coisa de horda, né? Você tá num lugar específico, tá com um multiplayer. É um modo muito bacana. E aí os zumbis vêm pra cima de você, eu não sei como é que vai funcionar nesse. Já é algo clássico do Call of Duty, praticamente o Call of Duty já sempre tem esse modinho, o da Segunda Guerra, que foi o antes desse próximo que vai vir aí, também teve, já é algo já batata de ter. Mas... Acho que tem desde o Black Ops 1, não tem? Se eu não me engano, é assim, cara. É assim, Black Ops 1, que inclusive é um... Eu joguei pouco, né? Eu falei que não joguei, mas joguei bem pouco. É um jogo bem maneiro. Bem maneiro. Bem maneiro assim no multiplayer, né? Que foi o pouco que eu joguei. Mas... Eu jogava bastante na época da faculdade também. A gente ia na casa do amigo que morava lá perto pra jogar o modo zumbi, justamente. Sim. Não, é maneiro, pô. É bacana. Depois até outros jogos, se eu não me engano, aquele de Sniper Elite também tem o modo dele assim e tá? tal. Mas, voltando ao termo do Call of Duty, cara, eu achei... Tipo, foi meio que a desculpa assim, ó, pra vocês que falaram que não ia ter coisa, né, não, pra vocês que falaram que não ia ter história, tem um mínimo de história aí que eu posso dar pra vocês. Aquele negócio, é muito ruim essa ideia de tirar o modo história? Cara, é isso que a gente vai ver quando o jogo lançar, porque muita gente acredita que o público do Call of Duty hoje, pelo menos a parte majoritária, é de multiplayer, né? E tem que lembrar também que sai o Black Ops 4 esse ano. Ano que vem já vai sair um outro Call of Duty, que pode ser uma outra coisa, que esse sim tem história. E agora pode ficar se revezando, tipo, um Call of Duty só multiplayer e um Call of Duty só história. Eu acho que a parte... Não, desculpa. Não vai ter um Call of Duty só de história. Nem é pau. É, não. Que eu digo, tipo assim, com um que tem história, vamos supor, que nem vai, que nem está acontecendo. Como é que você sabe, Cat? Você tá lá na equipe de produção? Cara, olha só. Olha! Eu não sou um cara de apostar, mas nisso eu aposto, cara, que não, um Call of Duty sem multiplayer não existe. Não vai existir. É porque é foda. Hoje você vê que essa parte, que é uma parte que o Call of Duty realmente cresceu muito, né? Do multiplayer, realmente eu conheço gente que compra mesmo pra jogar história e tudo, porque tá lá, mas. O foco do cara é chegar em casa, jogar meia horinha dando tiro lá nos outros e tudo mais. Ser xingado por um moleque de 14 anos. Mas... O que eu digo é ter um Call of Duty desse exclusivamente, com essa parte de multiplayer. E ano que vem você ter um Call of Duty Segunda Guerra Parte 2. E nesse ter um pouco de história. A história parece que do Call of Duty do ano passado já não foi um negócio que a galera gostou tanto assim, entendeu? E você cortando a história dá tempo deles trabalharem na questão do multiplayer. Isso vira e mexe, tem sempre uma desenvolvedora que reclama, né, que você fazer o modo online e fazer o modo história junto, sempre um ou outro sai perdendo. Se não me engano, uma que a gente sabe que reclamou bastante aí foi a que fez Tomb Raider, né, quando foi pro Shadow, ela excluiu isso. É o Shadow é o Rise, né? Não sei, mas no caso do Battlefield, do Call of Duty, é só porque eles querem lançar um por ano, por isso que eles se atropelam. Que se eles resolvessem fazer uma coisa de qualidade com 6 meses a mais, eles conseguiriam fazer isso. É porque é foda. História dá trabalho pra cacete, cara. Sim, sim. Pra fazer uma parada maneira. Já puxando assim o Battlefield, então, que seria a próxima coisa que a gente comentar, esse vai ter história, né? Ou eles não cortaram do Battlefield, né? Bem, eu não vi eles comentando nada que não ia ter, mas eu não vi eles falando também que vai ter. Eu acredito que vai ter, cara, porque o Battlefield, apesar de outra coisa que a gente tava falando antes, antes do podcast aqui começar, que a história também tava bem mais ou menos, eu duvido que não tenha, ainda mais que agora vai ter essa questão de protagonista mulher. Então, já mudando pra esse assunto que o amigo Cat puxou, vamos falar então de Battlefield 5, ou melhor, Battlefield V, porque os... desenvolvedores de jogos já explicaram que isso é como se fosse um V de vitória, né? Que acho que o Will, o Churchill fazia, né? Uma parada assim. Mas todo mundo leu como 5 e ninguém entendeu a linha temporal maluca que se passa. Tô imitando o Kojima então, cara. É, cara, como a vegetais. Mas essa linha maluca que se passa, enfim, foi revelado. Vou falar pra vocês que eu gostei mais do trailer de Battlefield do que o de Call of Duty. No começo eu não gostei muito, eu falei, porra, só vai ser videozinho. Mas depois no trailer ele começa uma parte que vira gameplay, e aí eu achei bacana. É, uma coisa que eu não falei do Call of Duty e não falei do... Vou falar agora também referente ao Battlefield. Os dois, na minha opinião, a engine que foi usada no antigo é idêntica. O Black Ops 4, caralho, é muito parecido com o Black Ops 3, cara. Parece praticamente o mesmo jogo com uma expansão. Pelo menos ali o que o trailer e um pouquinho daquela gameplay ali mostrou. Eu vi uma gameplay do Jovem Nerd, que qualquer coisa a gente deixa até o link, ele jogou lá com exclusividade. E... cara, é muito parecido com Black Ops 3. E do Battlefield V aí também, né, o 5. É, parece bastante com Battlefield 1. Não que isso seja ruim, entendeu? Mas que realmente é uma parada muito parecida. Aí a gameplay lá, o vídeo, que foi polêmico por ter o quê? Uma mulher. Aparecendo a mulher biônica, né? Pode-se dizer assim, né? É biônica? Seria que seria certo? Não, uma mulher com mão de... Sim, acho que sim. Garra, né? Não, mas biônica seria se fosse uma outra coisa, não, tipo, se a mão dela fosse meio inteligente, assim, né? Só um pedaço de ferro ali. Pra ser mais correta aqui no podcast locador, que a gente teima com a verdade, seria uma prótese, pra falar... É, uma prótese, verdade. Ela tem uma prótese lá, meio coisa. Porra, ia ser muito massa, hein, se ela estivesse correndo e mandasse, tipo, o ganchão, tipo Homem-Aranha, tá ligado? E aí, o pessoal ia ficar mais puto. E o ruim é ter a mulher, não é ter o gancho, não. Sim, o ruim é ter a mulher. Eu tava vendo, até guardei pra esse momento, eu vi um vídeo antes da gente começar a gravar lá da galera lá do Leon, do Cadê a Chave, que é ele e a esposa dele, e ele tava comentando por que ele ficou pistola. Ele ficou pistola não por ter uma mulher, mas ele ficou pistola por, tipo assim, o país, que era um dos países segregadores nessa parte, tá tendo uma mulher, que eu acho que ela é britânica, se não me engano, e ele ficou meio pistola assim, porque, pô, em vez de ter uma mulher, tipo, russa, que, pô, ajudaram pra caralho, cacete, que fizeram bastante coisa e tudo mais, botaram ela, e aí era aquela parada até que a gente tava comentando no off-topic também, que... Cara, Call of Duty, o próprio Medalha de Honra, que já teve protagonista mulher, pra quem não sabe. Enfim, esses jogos, essa questão da... É sempre uma visão muito, como eu posso dizer assim, é sempre uma visão muito americana, é sempre uma visão muito inglesa. Dificilmente você tem a visão tipo, porra, caraca, ia ser foda se você tivesse uma visão dos russos, assim, do que eles passaram. Porque, querendo ou não, os caras, pô, mataram é foda, né? Mas eles eliminaram boa parte do exército alemão. Entendeu? Não, e pegaram... mataram mesmo. É, 70%. Antes, depois e por muito tempo ainda. Sim, eu tenho... isso aí eu posso falar aqui com coisa de prova. Eu tenho um primo que namora, acho que até pouco tempo ele deve até casar com essa menina, e a menina é da Rússia. E lá eles comemoram um dia que acabou a Segunda Guerra, né? Que os aliados venceram. Mano, ele falou, Dudu, é o Natal dos russos, cara. O negócio é muito louco. O pessoal tem essa questão, assim, de nação mesmo, de guerra e tal. Ele falou que lá tem preconceito. Quem, se alguém já foi, pode até falar aí. Mas falou que a galera tem um preconceito mesmo com alemão e tudo mais. E, porra, os caras têm essa questão de guerra no sangue, né? Mas aí é sempre fogo. A gente sempre... Por sair muito de Estados Unidos, essas coisas, a gente sempre vai ter essa visão de guerra, quando for nessas partes mais básicas, né? Uma parada mais, não sei o quê, Estados Unidos bonzinho, não sei o que lá, e... Porra, não é bem assim. Inclusive, eu peço muito para um jogo de guerra que traga esses outros lados, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas... Tipo, esse negócio que deu a reclamação toda... desde o Battlefield 1, que lançou faz 2 anos, se não me engano, né? Que eles estão fazendo meio que, é a guerra, mas não é a guerra em si, né? Tipo, é uma visão meio... meio única deles, né? Que o próprio Battlefield 1, ele é meio viajado. Visão romantizada. Isso! Nem é romantizada, tipo, eu digo em questão... É mais fictícia, né? Fictícia, né? Que isso. É uma, tipo, né, os Battlefields antigos eram até um pouco mais focados em ser um realista, assim, sabe? Né? Tipo, daí nego meio que fica grilado que, porra, agora eles estão nessa de porra. Não é só mina de prótese. Tinha um cara de katana no trailer. E um tipo, porra. De katana? Katana? Eu não lembro o pronome certo. Ah, você não viu aqueles samurais que estavam na Segunda Guerra lá com pois a espadinha? É. Pois é. Eu vi um tanque no meio. Não, mas, pô... Isso... A favor dos aliados. Sim. É porque é ninja, cara. É muito rápido. Você dá pra pegar os movimentos deles. É, porra. Vocês não viram, pô, o documentário dos... Não, mas é que é foda, assim, falar sobre essas questões históricas, porque a gente começa a entrar em campo muito... Muito delicado, sim, entendeu? É. A gente vai falar, por exemplo, das mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial, as que estavam do lado ocidental, a maioria tava só atuando como enfermeira, entendeu? Sim. Não era essas que pegavam em armas, eram as russas, que eram basicamente comunistas, do regime do Stalin, entendeu? Não era uma coisa assim, bonita, pra ser louvado. E a mesma coisa dos japoneses, entendeu? É, os caras eram nazistas. A gente se esquece disso, porque a gente só lembra da bomba de Hiroshima, mas... Os caras eram nazistas, entendeu? Durante a Segunda Guerra Mundial. Não, eles eram, eu, inclusive, não dei o papo que os japoneses, os nazistas ficaram meio bolados, tipo, caraca, os japoneses são muito punk, cara. Tipo, eles, é, então. Que tem um esquema daí, daquela unidade, lado, certeza, eu acho. Gente, né? Esse lado que parece que eles tentam dar uma romantizada era um lado muito negro, entendeu? Uhum. Não que os Estados Unidos também não eram um lado muito negro, mas assim, os Estados Unidos, a gente sabe, a gente ele tá muito escrachado, assim, que eles, as cagadas que eles fizeram. Esse outro lado não, entendeu? Da mesma forma que a gente não sabe das coisas boas, a gente não sabe das coisas ruins também. Sim, sim. E por isso que eu falo, um dos jogos assim que eu sinto falta de ter é o Medalha de Honra. Porque o Medalha de Honra, o que que é? Pra quem não sabe, Tom Hanks, nosso querido Forrest Gump, e Steven Spielberg, que trabalhavam nesse ponto. E realmente, eu concordo que Medalha de Honra tem uma visão um pouco americanizada da parada. Mas, pô, eles traziam muita coisa histórica. Essa parte aí que o Felipe falou sobre a questão das mulheres, tem um Medalha de Honra que você passa dentro ali do bombardeio a Pearl Harbor. E quando você vai ver onde estão as mulheres, elas estão o quê? Tratando, são enfermeiras. É, se eu não me engano, até o Leão citou nesse... Não, mas no Medalha de Honra tu citou lá que tinha protagonista mulher. O segundo jogo, que seria o Medalha de Honra Underground, lá, o Medal of Underground, a protagonista é a Manon, que é uma espia francesa, se não me engano. Uhum. Ali até que dá pra tu dizer que tem um, como posso dizer, algum contexto histórico já aí no Battlefield, tipo, é totalmente viajado, né? Além da mão biônica, tipo, ela tá lá no front, lutando contra todo mundo. Se não me engano, ela meio que morre no início do trailer, né? Ela leva uns tiros, depois ela volta. Daí, eu não sei, eu vi isso por cima, que eu vi o trailer uma vez e, tipo, achei bacaninha assim, mas, bom... É negócio, né? Jogo da Battlefield, coisa da DICE, é bonito pra caralho, assim. Sim, sim. Mas não sei se eu vou jogar, né? Não sou muito chegado nisso, mas... É. Sei lá, eu acho que é, tipo, tão latindo pra coisa errada, né? Tipo, pô, se fosse algo totalmente focado no realismo histórico e ter uma coisa dessa, é que dá pra reclamar. Mas dá pra ver que é, tipo, já é um pouco mais escrachado, assim, fictício, fantasioso. Então, foda-se, né? Sim, sim, sim, sim. Então, vamos continuando. É tudo joguinho. Pode falar, filho. No final é tudo joguinho. É, cara, exatamente. Se fosse na mecânica, cara. Enfim, tanta coisa pra reclamar, né? Continuando aí adiante, saiu também hoje o teaser do novo Fallout, cara, que sinceramente eu não esperava. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa envolvendo Elder Scrolls, né? Mas saiu o teaser aí depois de uma live muito esquisita no Twitch, né? Onde tinha só o Bubblehead lá balançando e vira e mexe tinha uma coisa. Caraca, ali, né? Foi total expectativa pra nada, porque... Lembro que começou isso, daí teve esse negócio do Bubblehead. Alguém, eu até vou ver se eu pego o link depois pra postar no post, que documentaram as coisas que aconteciam. Tipo, alguém passar lá, uma mina vem com uma língua de sogra lá pra subiar, depois com uns balão. Depois veio o Pete Hines, que é um dos escritores da parada. Ele tomou até lá da, tipo, sei lá, alguma bebida daqueles cantinho, como é que é? É cantil. Cantil, isso aí. E daí, nossa, nego, acho que ficaram umas 12 horas de stream, até, tipo, botaram mais bonequinho. Mas é, botaram o bonequinho pra dormir lá, colocaram. E outra vez vem um aqueles bonequinhos de mão, saca como é que é? Fantoche. E ficou por essa, daí no final me vem esse teaser aí do Fallout 76, que basicamente não tem nada no teaser fora dizendo que ah, é o Fallout 76, da Vault 76, vai ter pra PC, PlayStation 4 e o Xbox One. E é isso, cara, porque e o resto é coisa de jornalista dizendo, ah, as fontes que nos informaram isso também informaram que vai ser tipo um multiplayer online survival de mundo aberto. Tipo, as piores palavras possíveis que tu poderia esperar. Só faltou ele Assassin's. Não, só faltou Battle Royale. Faltou o Battle Royale e ele da Sex também. 76 sobreviventes caindo num campo. Isso, 76 sobreviventes num campo radioativo. Então, depois que, tipo assim, se rolar umas 10 partidas desse Battle Royale, não vai ter mais Fallout nunca, né? Porque todo mundo vai morrer só nesse. A população que tem ali no coisa vai morrer só nisso, que é tão pouca, cara. Mas soltaram esse teaser aí. Cara, em relação, vamos lá, porque a Bethesda tem essa parte, né, que ela não tem CGI, né, geralmente é tela mesmo de gameplay. Os efeitos de iluminação, tanto é aquela parte que o cara tá com o casaco atrás e mostra aí o número 76. Pô, tá maneiro, mas vamos ser sinceros que, porra, era o gráfico do Fallout 4, né. Então não sei o quão eles vão se prender, eu acredito que pode ser algo sim melhorado, mas eu não sei o quão eles vão se prender a essa parte do Fallout 4. Eu vi uma coisa também que parece que esse Fallout ele vai se passar mais próximo à questão do tipo assim do mundo ter entrado em colapso. Os outros já passam um pouco mais distante. E esse vai ser uns tempos, um tempo mais próximo. Mas é um teaser, não tem muita coisa que se dizer. É um negócio aqui, ó. Pelo que eu tô lendo aqui da Fallout Week, ó. Se passa em 2102. 25 anos após a Grande Guerra, é um tempo bem mais curto, assim, comparado aos outros, né? Envolvendo essa Vault 72. E a gente até fala que desse esquema de Vault, eu lembro que eu e o Cat, que não tava falando disso, dos jogos, e essa 76 parece uma das Vaults normais, que pra quem não sabe, no Fallout, as Vaults eram meio que um experimento do governo, assim, né? Tinha umas coisas, tipo, absurdas, tipo, uma Vault com 999 homens e uma mulher, e tinha o inverso também. Era tipo, um monte de experimento e algumas eram mais normais. E eu acabei de ver aqui no Reddit, eles erraram por um, porque o Vault 77 ele é populado por um cara e uma caixa de fantoches. Tem um episódio do Chapolin, né? Então, ó, só outra coisa do Vault 76 aqui, parece que, ó, a localização dele é em Washington, D.C., que é o mesmo lugar do Fallout 3. Eita, Andrés, tristeza, hein? Você queria um Fallout em outro... É, realmente, provavelmente vai reaproveitar muita coisa. Com certeza. O trailer deu pra ver que tava até bonito, mas... Eu garanto que vai ser a mesma engine, só com uns retoques, assim, mas, né, não botou fé, porque, além de não mostrar nada, esses rumores de online, sei lá o quê, já... Foda-se, né? Sim. Eu acho que se teria uma palavra pra definir esse mês é rumor, cara. Que caralho que teve de rumor nesse mês de especulação, e, mais incrível que pareça, muita especulação que, no final, era aquilo mesmo. Foi loucura. Mas beleza, de Fallout eu acho que a gente já pode passar. Outro teaser aqui que pouca gente aqui vai ficar alegre, mas eu te falar, nem eu fiquei tão alegre assim. A Team Sonic fez aquele teaser ridículo lá de uma fotinha com alguma coisa que a gente não entendia muito, mas todo mundo já chutou, porque a SEGA já tinha falado que ia lançar um jogo do Sonic de corrida, e lançou um teaserzinho também com... mostrando aí o Team Sonic Racing, que caralho, cara, porque a SEGA toda hora muda o nome de jogo de corrida do Sonic, né? Sonic R, Sonic All Star Racing, Sonic não sei o que, porque tem uma outra também de corrida, e agora tem Team Sonic Snowboard também. É, cara, aquele não, esse jogo é uma merda. Entendeu? Aí, porra, tem essa coisa toda, Transformers, lembrei, tinha o Sonic Transformers. E agora tem esse Team Sonic Racing que aparece lá na... A capa é épica, né? Vocês viram a capa? É muita loucura ali numa capa só. Uma coisa bem de fanfic. o Sonic, o Knuckles e o Tails lá meio transparente. Caralho, cara, muita loucura. E o Shadow aparece. Engraçado que aparece o Sonic, o Tails e o Knuckles e o Shadow, né, que é um desses ouriços aí que ganhou um destaque pra caramba lá. Ele aparece do lado do Sonic lá com um carrão preto, quase uma BMW bolada, né? E a coisa mais esquisita disso tudo é Sonic, que corre pra caralho, precisa de um carro pra se locomover, que isso é muito bizarro, cara. O Mario ainda tem a desculpa, né, que ele é gordinho, baixinho. Mas vai ver, o carro é igual dos Flintstones. Porra, isso pior que faria mais sentido. Pior que faria mais sentido. E ele teria o carro mais rápido, vamos compensar, mas, enfim, é isso aí. Acho que na E3 a gente vai ter mais coisa também. Eu acredito que na E3 a gente vai ter até gameplay desse Sonic aí. Acho que de teaser passou, acho que aqui a gente já pode falar um pouquinho de trailers que tiveram gameplay e de que gameplay que muita galera aí da mídia e jornalística dos videogames chegou mesmo a jogar os games em si. Primeiro eu já vou passar um aqui que a galera não teve muita coisa, que foi o One Piece World Seeker, que eu não sei se vocês viram, mas é o joguinho do One Piece que tava lá, que a Bandai falou, que é de mundo aberto. E teve agora um trailer com gameplay, que ele tava na cidadezinha, fazendo as coisas lá. Inclusive era... Isso, era com o Luffy mesmo e tal. Eu vou falar, eu perguntei muito pro Kenyo e pro Senna, que eu sei que eles gostam do One Piece também pra caramba. Eles curtiram, cara, a coisa do game. Eu vou te falar que eu não achei ruim, mas também não achei tão bom. Primeiro porque é muito esquisito ele ir sozinho, sem a gangue do chapéu de palha mesmo. E, caraca, é uma parada muito diferente de tudo do One Piece que eles tinham lançado. O Kenyo falou que lembra muito aquele Unlimited alguma coisa, que eu acho que saiu pro Wii ou Wii U, mas tá bonito pra caralho, pra falar a verdade, mas muito louco, e não sei se vocês chegaram a assistir o trailer, se não assistiram, coloquem lá no finalzinho, tem uma parte que o Luffy faz stealth, cara, inclusive tem aquele radarzinho meio Batman, o que eu fiquei mais, caraca, pra que isso, cara? Entendeu? E aí lançaram esse trailer, eu acho que ainda não tem data também de quando esse jogo vai sair, mas lançaram até inclusive ontem, quando todo mundo quis lançar tudo ao mesmo tempo, porque parecia que o mundo ia acabar. Um outro também que rolou esse mês que foi bastante, eu pelo menos achei bastante bacana, foi o Kingdom Hearts 3 aí, o prometido, o que muita gente achou que não ia sair, que era mentira, era só rumor. E teve um evento lá fora e saiu um trade gameplay aí. Tem uma gameplay de mais de 3 minutos, já com um áudio dublado, né? Muita gente tinha visto aquela primeira vez com áudio em japonês. E, pô, cara, tinha lá a parte do Toy Story, teve a parte do Detona Ralph. Eu não sei se alguém que viu aqui, acho que todo mundo no dia viu, né? Que foi a notícia do dia. Mas se vocês acharam bacana, não sei o quê. Felipe, chegou a ver, cara, do Kingdom Hearts 3? Eu vi, mas... confessar que eu caguei pra Kingdom Hearts. Eu nunca joguei, não gosto. Ô, louco, que ambiente jornalístico gostoso, né? Que a gente é opinião verdadeira, nua e crua, na sua cara. É isso aí, honestidade. Pô, eu te dizer que eu joguei o quê? Uns 3 jogos da série e, cara, pô, tá maneiro pra caralho. Tá maneiro, tá dizer. Maneiro. Não, já, então, é um negócio que te pega por tu conhecer os desenhos, né? E um negócio que também tá bem feito pra caralho. Mas, porra, tipo, esquema de jogabilidade, de locomoção, como o personagem se move para tipo, andar na parede. Pô, parece que vai ser o jogo mais completo, assim, da série. E, porra, tem coisa de summon, tipo, Detona Ralph, né, que mostraram lá. Que o esquema de summon dele é legal, que mostra o joguinho do Fixie Felix, né, que é estilo Mario. Daí, tipo o Game Watch, né, cara? Tipo o Game Watch lá, igualzinho o videogamezinho que eles colocam na mão. O que? Eu tô falando. O Game Watch. Ah, não, é porque tem uma parte que eles pegam. Você chegou não, a ver essa eu tô parte falando da invocação do Detona Ralph lá. Ah, tá. E perdão, daí tem o jogo do. Eu não lembro como é. Conserta Félix, como é que ficou aqui no Brasil, não lembro. Só tem que tipo, mostra daí o Ralph sai dos 8 bits lá e entra no jogo. Assim. Pô, é muito legal, cara. É muito legal. Eu achei foda também, achei bonito pra caraca, apesar do combate ser uma zona, como sempre, né? Eu não, nem me procurei, tipo, tentar entender o que tava acontecendo ali. Mas ele parece muito melhor, até mesmo brincando com o combate, eu achei muito melhor o combate dele do que todos os outros anteriores, né, cara? Pra quem não sabe aí, eu sei que tem muita gente que gosta, que talvez acha excelente ou perfeito. Mas, pô, eu sempre achei o combate do Kingdom Hearts ser assim, uma parada Não é ruim, mas não é bom, né, cara? E desse, por mais que pareça uma zona, parece ser bacana. Teve, como o Desgraça falou, essa questão aí do Dona Ralph. E, porra, o jogo, isso é uma parada que não dá pra dizer também dos outros. Acho que os outros até hoje são até jogos bem bonitos. Mas, caralho, o jogo tá muito bonito, cara. A fase do Toy Story 3, cacete, cara, parece o filme. Eu fico olhando assim, caramba. E uma vantagem, né, que a Square teve, que ela foi junto com a galera da Pixar, eles deram pitacos, né, de como a Square fazer e tal. Se eu não me engano, a Square teve também, não só coisa produzida, mas você pegar material, tipo coisa física de computador, né, de hardware para poder usar e transformar aquela tela ali como se fosse realmente de um filme. Então, caralho, mano, tá de parabéns. Realmente o jogo chamou a atenção do cacete. A Square que vai estar esse ano na E3 com um painel dela, eu acho que vai ser um dos carros-chefes, assim. Tem Tomb Raider, tem tudo, mas esse jogo tá chamando atenção. Eu só acho esquisito, porque apesar de ser bacana pra gente que é velhaco, eu não sei se eu, como criança, eu gostaria de jogar esse jogo, entendeu? Porque ele é muito, muito louco. Eu não sei se eu gostaria de comprar. Mas pra gente que é mais velho, tipo, ver, com certeza eles devem jogar aquele suporte lá, Rei Leão, de novo, essas coisas, e vai ficar bacana. Mas esse jogo acaba sendo pra gente mesmo. Uhum, uhum. É assim, criança, vai pegar as referências, na verdade, né? Criança vai achar legal, então. Esse é o jogo preferido do Capitão América, né? Tá pegando todas as referências, tadinha ali, só, pô, sei, isso aqui. Mas então, prosseguindo pra próxima notícia, saiu também, isso na data de ontem, quando a gente tá gravando aqui, mas não importa pra vocês, o trailer do Mega Man, cara, do Mega Man 11. Saiu a data também, que ele vai sair pro 2 de outubro, saiu que ele vai ter Amiibo, saiu que a edição especial dele vai ter, acho que, adesivos e mais umas presepadas. E, cara, te falar que eu achei o trailer bacana. Não achei ainda o jogo, sei lá, não me chamou muita atenção, mas, porra, eu achei o trailer bacana, mostrou as mecânicas lá, né, do Double Gear, mostrou um pouco de história também, que aquele primeiro teaser, não, será que o primeiro foi um trailer também ou foi um teaser? Vou colocar que foi um teaser só pelo que ele mostrou ali. Ele mostrou um pouquinho mais da história, das mecânicas que vão ter no jogo, mostrou dois chefes lá, que agora eu não lembro o nome, acho que é o Fuseman e o Blockman. E o Blockman, nossa, esse Blockman no Twitter faz sucesso. E, porra, tá bacana, cara, tá bacana, deu vontade de jogar. Eu achei divertido, pra falar a verdade. Achei ele bem divertido. Eu lembro que a gente até falou sobre o Mega Man 11 lá pra dezembro, quando mostraram as primeiras imagens, né? E parecia que era um jogo mal polido, assim, tava meio feinho, né? Aí, ele continua um pouco meio feio na parte de algum dos bonecos, assim, principalmente lá o Mega Man, o Dr. Light, a Roll ali, tava, eles até parecem meio serrilhados, assim, tu vê as imagens em HD, não, parece que os modelos não são tão bons assim, mas de resto, pô, os cenários estão legais, a jogabilidade parece boa, aí o sistema do Double Gear, né, que tem, pode dar os Mega Charge lá, com do estilo de Mega Charge, se não me engano, e tu tem a câmera, como pode dizer, o Bullet Time, né, que tu chamou, né? Uhum. E, pô, tem um sistema que, se tu usar aquilo demais, vai dar overheat, e esse negócio dos gears ali, tem na história que é um protótipo que o Wily, né, não lembro como é que chama exatamente, criou antes mesmo de existir Mega Man e tudo, até o Dr. Light, sabe? Uhum. Dizem que em termos de história não vai ser grande coisa, eu acho que eu vi isso do Game Explain, mas em termos de jogabilidade, assim, já tava. Segundo ele, estava lembrando o Power Up, né? Que era o Mega Man remake do 1 do PSP. Power Up, eu acho. Esse Mega Man é bom, hein, cara? Esse Mega Man é bom pra caralho. Pois é, então, pô, eu já tava. Quando eu vi a primeira vez, já tava na. Pô, já achei da hora, assim. Daí agora eu vi aí de novo, putz, tá bem legal. O jogo vai ser $30, que aqui no Brasil vai ser $150, né? Daí já é um pouco salgado, mas. Não tem o que fazer. Mas, pô, $30 eu acho um preço justo. E a edição de colecionador tá vamos, 50. Vamos parar umas avenidas aí, André. Eu ainda tô pelo aquele projeto de a gente protestar pelas pias baixas, cara. Pelas pias baixas, né? Vamos protestar. Não, pelas pias altas, né? A favor dos... então, certo. Isso. Pois é. Ó, galera, quem odeia pia baixa... Vamos entrar em contato aí, vamos usar abaixa as pias baixas. Vassoura com cabo curto e papel higiênico virado pela beirada. São as três causas nossas. Isso. Caralho, são as três causas. Caralho. Por uma melhor vida de solteiro. Agora eu imaginei alguém no vaso, não sei o que. Amor, o que que foi? Papel higiênico aqui tá do lado errado de novo. Puta que pariu, hein? Foda, eu faria isso. Eu faria isso, cara. Caralho. É, Brasil. É isso aí, cara. É o Brasil que eu quero, né? É o Brasil que eu quero. Caralho, mas bom, voltando a Mega Man, Cat, você tinha falado, você viu o 3, você gostou, né, cara? Eu vi, eu gostei, eu não sei quase nada de Mega Man, só que é um jogo de tiro e conheço o personagem e tal, mas não... Você conhece ele da época do SBT? Cara, não, pior que eu nem... conheço ele da época do SBT. Eu conheço por causa do jogo mesmo, eu joguei só uma versão do Game Boy só, nem sei qual era, se era um, se era o 2. É. Mas, cara, sei lá, parecia um jogo de 2D, assim, e interessante, sabe? As mecânicas pareceram legais de jogar, sabe? Mas por isso que eu comentei que eu achei da hora, porque parece ser bem ágil, sabe? Esses jogos, às vezes, eles acabam sendo um pouco... É um pouco lentos, eu ia dizer, mas pô, claro que tem alguns jogos que são pra ser mais lento, mas eu não acho que seja o caso do Mega Man, acho que ele necessita de um pouco mais de dinâmica, sabe? E foi o que me pareceu nessa gameplay que eu vi. Entendi. Eu posso estar bem errado, porque como eu disse, eu não conheço nada da série, mas... Não, a visão coisa realmente tá ágil assim. Um ponto aqui também, pra encerrar essa notícia, é que esse gameplay, eu falei que lá teve... Ele mostrou um pouco das mecânicas, né? E a questão lá do Double Gear, né? Que ele vai ter uma habilidade que ele consegue deixar o tempo mais lento e outra que ele consegue ter uma força maior. E sendo que, o que que acontece? Vamos supor, você usa a habilidade do tempo mais lento. Se você usar ela por bastante tempo, ele dá um superaquecimento, né? E aí o Mega Man fica um tempo sem poder usar aquele tal. São facilitadores? São. Mas é também pra trazer uma coisa diferente em algo que muita isso, gente... Vai dar uma renovada na gameplay, né? Eles vão poder botar outras dificuldades e coisa e tal. Vai mudar. Sim, bastante. Cara. É, cara, eu achei que eles botaram... Isso é um negócio que o Mega Man, ele tem dessa parada, né? Ele tinha várias mecânicas que na época eles não conseguiram usar. E que depois de um tempo eles tentaram colocar em outras. Eu acho que essa questão desse Double Gear aí vai entrar nessa parte. Eu acho que essa mecânica a gente devia, já que queriam colocar e não, acabou que não fluiu. Não sei se é algo totalmente novo, posso estar falando muita abobrinha aqui. Mas é outra questão também que rola dessa época aí, que era algo que eles queriam colocar antigamente. Que o Mighty Number 9 falou que ia conseguir colocar, um abraço Kenyo, e não fez. Que é a questão também de você conseguir derrotar o vilão. E você não só pegar o poder, mas você também ficar com a forma dele. Coisa que, se eu não me engano, naquele Mega Man de Game Boy Advance já tinha já. Que ele mudava as formas e tal. E quando, então, vamos supor, o Mega Man vem, aí derrota o Fuse Man. Que o cara tem os fusíveis na cabeça. Quando você vai usar o poder dele, você tá com fusíveis na cabeça também. O que é bacana e tal, traz uma diferença. Eu fiquei, com esse segundo trailer, eu fiquei mais esperançoso pra esse game, cara, tá? Me chamou a atenção. Eu compraria pra testar, pra ver se é bom, ou então pra fazer que nem de graça só pra falar mal. Mas é um bom game. Continuando. Teve a notícia, amigo de graça lembrou aqui, teve anunciado lá na Japa lá, o Yakuza 3, 4 e 5, um remaster, nessa... É o desgraça, vai ter Kiwami também no... Será que no 3, no 4 e 5? Porque Não. Kiwami é remake. Quando fala, esse aí é remaster mesmo, então... Ah, remaster, olha só, eu tava confundindo. É que são jogos então. Do PlayStation 3, né? Enquanto o Yakuza 1 e o 2 eram jogos do PlayStation 2, então tiveram que fazer remakes pra... ficar mais adequado, assim, ia ser mais trabalho fazer um remaster de qualquer forma, por mais que já tivessem, inclusive que teve no PlayStation 3 o Yakuza 1 e 2 HD e teve até no Wii U, mas não deu muito certo, assim, parece que não vendeu tanto também, mas agora, já que a série tá fazendo sucesso, dizem que meio o foco é mais pro ocidente, assim, porque estão vendo que tá vendendo, daí, pô, vamos levar tudo pra lá, né, daí quando saiu essa notícia disseram que o desenvolvimento do Yakuza 3 Remaster estava 90% acabado. Então o foco é fazer os jogos em 1080p, 60 FPS, né? O Yakuza 3 vai sair em 9 de agosto lá na Japa, né? Enquanto, daí já disseram que vai ter algum conteúdo adicional de novas hostess, né? Que seriam as namoradinhas dos clubes, né? Que é um sistema que tem, que pode ir nos clubes japoneses lá e falar com as moças, depois ter um encontro, essas coisas. E, mas fora isso, não disseram mais nada, assim. O bom do Yakuza 3 ser relançado é que o Yakuza 3, quando vem aqui pro Ocidente, ele teve muita censura, cara. Foi censurado pra caralho. E até deu umas reclamações. O carinha aí, que por trás da franquia, teve que pedir desculpas, assim, pros fãs, porque tinha muita coisa censurada e tipo, o nego ficou putaço. E agora vai sair meio que, pode dizer, completo aqui no Ocidente, né, dessa vez. E eu tô muito feliz que finalmente vou poder jogar essas porra. Mas não tem uma data específica, né, aqui, tanto que em agosto vai sair o Yakuza Kiwami 2 pra cá, então não tem. Não seria. Como vai ser? Não seria uma estratégia boa lançar dois jogos no mesmo mês da mesma série. Então. Eu só tenho que esperar quando é que eles vão anunciar que vai vir pra cá. Mas não tem nem, tipo, mais ou menos, sei lá, março do ano que vem, por assim? Não. Eles só disseram que quando vai sair no Japão, né? Que no caso o Yakuza 3 vai ser esse ano, em agosto. Vai sair em. O Yakuza 4 vai sair no final do ano, em 2018. O 5 vai sair em 2019, Spring. Spring seria o quê? É nosso outono, né? É nosso outono, exato. Primavera deles, nosso outono. Então seguindo adiante, na listinha do Belo aqui, tem o anúncio do Killer 7 para Steam, que é Killer 7, né? Que é um remake, remaster, port... Esse que, aí que entra a complicação. Então, teve um evento nesse sábado, dia 26, onde o Suda 51 foi lá pra Momocon, que é um evento gigante lá de cosplay, videogame, essas coisas, geral. E fizeram um painel com entrevista e depois da entrevista vai ter um anúncio especial. Daí o anúncio especial era o Killer 7, ele tinha dito, eu vou fazer o remake, né? Daí o nego cobrou dele, aí, pô, agora que eu falei que ia, vai rolar. E sim, o negócio é que o Killer 7 não tá muito na mão dele, era um negócio que é da Capcom, os direitos do jogo. Sim. Então ele, teve que ir lá, pedir pra Capcom, essas coisas, assim. E o jogo vai chegar no PC pela NISA, que é a empresa Nippon Ichi of America, ali, Nippon Ichi Software of America. Que é conhecida por não fazer ports tão bons assim, serem meio vadios, daí o nego já ficou com a mão atrás. Tem uma outra empresa envolvida que não fez muita coisa relevante, e tá aquele negócio aqui. Pelo que o que nego mostrou, assim, tinha um contador de FPS no trailer que foi mostrado na Momocon. Uhum. Parece que aquele contador de FPS era coisa. Parecia o emulador do Dolphin, né? Que seria o emulador de GameCube. Uhum. Aí o ficou meio, ih, caralho, o que eles vão fazer, né? Mas, bom, a esperança é que pelo menos seja gráficos melhor, HD pelo menos, né? Que o jogo em si ele já é bonito, na época ele era bonito pra caralho. Assim, GameCube, Play 2? É GameCube e depois foi pra Play 2 e o port do Play 2 era meio cagado, tinha uns loading grande, assim. Eu lembro que tinha umas quedas de FPS às vezes que, pra quem não sabe, Killer 7 é uma história de 7 assassinos, né? Quer dizer, é um instituto, um sindicato, se não me engano como chamam. Tem esses 7 assassinos e o mestre deles lá. Teoricamente seria 8, mas a história é toda zoada, assim. O negócio é meio que é um shooter on rails onde tu controla onde é que tu vai andar. Tipo, tu não tem um controle livre. Tu segue uma linha, assim. Lembra que tu controlava, acho que tu apertava X pra ir pra frente e depois um botão pra girar e escolher os caminhos. Ele era muito bizarro. E o objetivo é tu matar esses inimigos, que meio que são os inimigos invisíveis, que são Heaven Smile, que é meio que um bicho zumbi, assim, que só vai pra tua frente e tu tem que fazer o seguinte, tem que atirar num ponto dele que vai permitir que mate, e se não ele chega perto de ti e explode, assim, tem até uma risada sinistra no trailer, que essa risada é a risada do Heaven Smile. Tá, então tem 7 deles, é isso? É, daí tu pode trocar entre esses personagens. Ah, tu tem 7 personagens, então, pra tu alternar. Isso. Ah, tá. E é meio cel shading também, né, o gráfico. É, o gráfico cel shading aí que, pô, já era bonito na época, mas é o negócio. Tem que ver como é que eles vão fazer isso HD e se vão fazer certo. Que... Quando disseram que, Killer 7 no PC, daí, porra, aí, o nego já ficou felizão, tirando sei lá, o nego só tem console que já fica, ah, cadê meu do Switch, meu? Mas é quando viram a NIS ali, daí, tipo, já ficou um pé atrás. Ih, como é que vai ser o port da NIS? O engraçado foi quando saiu esse anúncio, provavelmente o Suda saiu lá do evento, tava no avião, ele começou a dar retweet em qualquer coisa que pessoas falavam com Killer 7, cara. E tipo, o nego fica, nossa senhora, essa NIS é uma merda, tomara que faça um port bom. Daí, tipo, tava lá, retweet do Suda. E, tipo, foi um evento engraçado, assim, mas espero que seja algo bom, vai sair. Já tem a página na Steam, não sei se não me engano, não tem o preço ainda, mas sai pro final do ano. O Killer 7 tá pra, pro último trimestre do ano. É Fall 2018, ah, né? Isso. Eu joguei bem pouco desse jogo, até comentei lá com o Desgraça. Cara, não achei muito maneiro. Talvez seja uma segunda chance agora que eu vou dar. Porque muito por causa disso, as mecânicas... É, o jogo, ele é um clássico cult, porque, primeiramente, ele é bizarro em termos de mecânica, assim, né? Ele é sinistraço, cara. A história dele eu achei pesada, o cara... Na época ainda, nossa, era um bagulho, tipo, de... Que ainda... É, eu tinha a polêmica de, ah, videogame traz violência, sei lá o quê... Era muito em voga. E esse jogo, porra, era fodido da cabeça, cara. Sim, é perturbado. É bem perturbado, assim. Mas eu recomendo, assim, pelo menos dar uma testada. É um jogo bem, tipo, é entendível quem não gosta, assim, dele. Mas, porra, ele tem bastante coisa única, sabe? É Suda, né, cara? Suda é... Não sei se é muito ou ame ou odeio. Mas é pelo menos você vai experimentar algo diferente disso tudo que tem aí, né, cara? Eu acho que vai muito por esse ponto. Ah, beleza, continuando, vamos falar aqui uma notícia, já que é pra fazer piada merda, né? Tá rolando aqui o, como eu falei, né, o Law e Order dos videogames, que é PUBG versus Fortnite. Quem ganha, né? Quem será o vencedor dessa luta dos, como de graça, gosto de falar aqui, o Galvão gosta de citar, né? Os gladiadores do... Esses aqui seriam os verdadeiros gladiadores, né, cara, desse novo milênio, que puta que pariu, mano. A galera, eu não sei se vocês deram uma lida na notícia e tal, eu sei um pouquinho pela matéria que eu fui fazer lá pra locadora na época, né, falando sobre o PUBG, né, como o jogo tinha mudado, tá muito bom então nessa revista, apesar de já ter passado essa matéria muito boa lá, se Belo escreve bem, mal, mas o que acontece foi o seguinte, a PUBG Corp, né, a Bluehole, que é a empresa que toma conta da PUBG, tá processando a Epic. Essa notícia também já tinha rolado, acho que no começo de janeiro, no final do ano passado, eu não lembro. Mas já tinha dado. Falado que ia processar ela e tudo mais. Acho que tá processando lá pelos lados da Coreia ou da China, alguma coisa assim. É Coreia. Porque tá achando que a Epic usou de má fé e usou algumas mecânicas que tinham dentro ali do PUBG pra o Fortnite. A gente que de vez em quando vê por uma visão bem normal, até pelo os títulos da notícia te dá a pensar isso, tá pensando o quê? Porra, a PUBG Corp é uma imbecil, tá tentando processar a Epic por algo que, caralho, ela não é dona do gênero. Mas tem uma paradinha aí. O que que acontece? O PUBG é feito pela Unreal, que a Unreal é da Epic. Então, tipo, a Epic já trabalhou com a PUBG Corp pra fazer o PUBG, e depois que ela veio fazer o Fortnite, e depois que ela veio fazer o Battle Royale, porque muita gente não sabe, mas o Fortnite, ele tinha um modo lá meio que Tower Defense, ele tem até hoje, que é o modo quando você paga e tal, você paga um, não um season, né, mas quando você paga um valorzinho, ele fica desbloqueado pra você, e depois ele fez esse Battle Royale, que foi a mudada de jogo do Fortnite, que aí sim começou a entrar dinheiro, mais forte e tudo mais, que eles fizeram free. E o PUBG é pago, enfim. A época a PUBG Corp tá processando eles por causa disso, porque acha que na época eles estavam trabalhando juntos, a Epic usou de má fé. E agora é uma parada muito complicada, porque você pensa por um lado. Porque mesmo assim, quem tá saindo, acho que muito no lucro é a Epic. Porque a Unreal é da Epic. E o PUBG usa Unreal. O PUBG, muita gente aí que joga aí, e você vê isso, a gente teve até essa prova aí no Shone há pouco tempo. Não é que ele seja todo cagado, mas ele tinha muito problema de performance. Você podia ter o PC da NASA, que ele não rodava bem. A Epic, malandramente, fez o Fortnite já, tipo, roda em qualquer coisa. gente tem o PUBG de celular, mas a gente tem também o Fortnite de celular. Se você perceber, tem muita similaridade. Eu não sei dizer aqui se realmente colar tá certo. Em lado, em coisa de lei mesmo, eu acho que a PUBG Corp talvez não esteja tão errada. Entendeu? Mas, cara, é um processo muito louco, né? Que vai levar maior tempão e provavelmente eu acho que a PUBG Corp vai tirar um dinheiro dessa porra. Mas a discussão não é muito como as notícias estão colocando. Você tem que ler um pouquinho a mais pra poder entender. É mais uma briguinha, né? E faz sentido porque PUBG e Fortnite pra muita gente é a mesma coisa. Beleza? Que alguém quer comentar sobre essa notícia? Não, né? Foda-se. Não, é mais porque é meio inusitado, sabe? Tipo, tem as razões dele e tudo, mas tipo, o cara que... Eu fiz isso, né? O cara lia o título, parece que tá só processando porque o jogo é parecido. Tipo, como se fosse... ela queria... Um plágio, né? Como se o PUBG quisesse, tipo, dominar o gênero, tá ligado? Ah, não, eu inventei o Battle Royale, então vocês não podem fazer também. O que, sei lá, seria idiota da parte deles. Então, sim, deve ter alguma outra coisa que a gente não conhece, né? Que não é divulgado, que aconteceu por trás. Sim, sim, sim. E, bem, tá aí, vamos ver se... como eu falei, eu acredito que a PUBG Corp vai conseguir tirar um dinheiro... Mas, de qualquer jeito, é legal pra gente perceber que a Epic, por enquanto, tá com a carne por cima de tudo ali, né? Tá por cima da carne seca, né? Porque ela tem a engine que o PUBG roda e, porra, se de uma hora pra outra eles quebrarem o contrato, o PUBG vai ter que se reinventar com uma outra engine e tal. Eu acho que tá bem complicado pro outro lado. E eles trabalham juntos ainda, hein? Isso aí é uma parada que também pouca gente ouviu dizendo. Eles ainda têm um contrato lá que a Epic ainda... Acho que presta um suporte em relação ao Unreal e tal. É um negócio que é meio complicado, que se não me engano, a Unreal é meio que de graça, então... Sim. Tipo, porra, não tem como processar os caras por causa disso. Mas, pô, é um absurdo de qualquer forma, né? Sim. O foda é que o PUBG em si ele é muito conhecido porque ele é uma bosta em otimização. E, tipo, a engine é mal usada, assim, ele quebra o jogo várias vezes. E, porra, nego, ao invés de melhorar, prefere, né, ficar processando os outros pra conseguir um dinheirinho, né? Então, sim, parabéns pra eles, tomara que tome no cu. Não, eles devem estar, cara, imagina só, porra, você tem um irmão mais novo que tá ganhando rios de dinheiro com parada cosmética. Eu acho que tem cosmético no Fortnite, agora não lembro. Com dinheiro dessa forma que ele pode ganhar. Pera aí, tu não saber que tem, não tem, quer dizer, que tem cosmético no Fortnite é estranho, que tu mesmo não comprou os bagulhinhos, porra. Do Fortnite, não. Não, tu falou que não fui tu que comprou os negócios, tu mesmo falou, comprei umas coisas aqui no Fortnite, não sei lá. Ah, não, acho que eu ganhei, cara, no coisa, mas não cheguei a comprar. Não sei se você pode comprar, tipo, eu dou R$50 e compro uma roupinha, não sei o que. Deve ter, cara, porque isso aí é normal de, tipo, desses jogos. Mas eu acho que o Fortnite ganha mais dinheiro nisso. E o PUBG é pago, e além de ter os itens cosméticos, né? Mas vê, porra, o Fortnite ele teve uma ascensão, porra, do cacete, assustadora, né, cara? Tinha semanas aí que todo dia tinha... Acho que tem uns 3 ou 4 news que a gente sempre fala de Fortnite, porque sempre teve algo novo, ele sempre... A gente tá falando de novo, pra falar a verdade. E ele sempre conseguindo, e tipo, o PUBG que tá há mais tempo, que praticamente trouxe esse gênero à tona, tá aí meio que foi pra segundo lugar. É uma parada até de ego mesmo, né? É meio complicado. Não sei se vocês comentaram, mas vale ressaltar que o gênero Battle Royale não é coisa do PUBG, né, cara? Uhum. Já tinha, sei lá, já tinha um chat postaram na internet, tipo, acho que o H1Z1, alguma coisa assim, que é esses jogos de zumbi. Tinha esse modo Battle Royale, era chamado assim. Se não me engano, o PlayerUnknown, que é o cara que é o nome grande por trás do PUBG ali, ele que criou meio que o mod desse modo. Que o nome em si já é baseado no Battle Royale, né? O livrinho lá, que também foi copiado pra virar os Jogos Famintos lá. É isso aí, vale a pena. Dica cultural, hein, ó. Battle Royale, o livro e o filme, vale muito a pena. Eu tenho o livro aqui e nem encostei ainda. Tem mangá também, não tem? É a mesma coisa? Tem mangá também. Sim, sim. Caralho, Battle Royale tá em tudo, hein? Isso é um vírus mesmo, cara. É um vírus. Pois é, cara. Pois é que nem, sei lá, a Blizzard processar alguém por causa do Dota, e seria mais estúpido ainda porque quem criou o Dota não foi eles, né, que é um mod de fã. Mas é um bagulho muito, tipo, processar por causa do gênero MOBA, né, não faz sentido, assim, não sei nem se tem como patentear um gênero de jogo em si, né. Mas, né, eu só sei que os caras estão abusando da boa vontade de... Da, da, da empresa ali, da Epic, e do próprio consumidor, né? Que é foda, né, cara? Sim. Lembrando que essas coisas, assim, de trâmite de judicial mesmo, que depois, se, como eu falei, se a Epic vencer, ou se a, é, tipo, eles vão poder, tipo, processar também a PUBG, então essa guerra deve demorar um tempinho aí no, nos tribunais ainda. Isso se a Epic quiser continuar, né? Então vamos partir para a próxima notícia, que é... Vou pular, eu ia falar aqui da BGS, mas vou pular já para... Vamos falar da BGS, foda-se. O ONU do Street Fighter lá, o loucão do Blanca, entendeu? Se tiver algum áudio vazio dele, se eu for editar, eu coloco essa porra aí. E o Full Metal Eda, do Shadow of the Colossus, Ico, Last Guardian e... Tem outros, cara. Agora eu fiquei na dúvida. Não, é. Os jogos da Team Ico, né? Que é. Ele é o cara conhecido por causa deles, então... Até postaram, né? Isso que é foda desse pessoal da BGS, né? Eles pegam, sei lá, a primeira imagem do Google, colocam lá. E aí, tipo, se a pessoa pensa... Cara, eu conheço essa silhueta ali, ele já acha. Tanto que a imagem do Fumito Ueda foi uma que... Tipo, idêntica, né, cara? Não tinha diferença nenhuma. Pô, Fumito, quem é esse Pokémon, cara? Foi, pois caralho. É. Kojima também foi assim, né? Que, tipo, eu só nego ficou meio descante. Não, o Kojima não iria, assim. Os caras têm que conseguir muita coisa. E veio. E agora é o Fumito Ueda. O Ono faz pouco tempo que ele não vem pra cá, mas ele já é conhecido de aparecer em convenção, né? Desde a primeira BGS ele veio aqui. Ele, se eu não me engano... Foi o destaque da primeira BGS, cara. Porque tava... Aí eu posso falar porque eu estive na primeira BGS, olha que velhaco. Olha. E na primeira BGS eles trouxeram aqui como destaque muitos joguinhos, Gears of War 3, Uncharted 3, a parte de multiplayer. E também teve Street Fighter Cross Tekken, que a gente sabe como terminou. Mas ele tava aí, cara, na época fazendo, o cara super gente boa. Eu comentei lá no Coisa, quem até entendeu como se eu tivesse falando que o cara era um idiota e tal. Não, ele não é nenhuma pessoa, assim, ignorante nem nada. Cara, ele recebeu todo mundo com o maior carinho, pelo menos a parte que eu vi. Ele conversava e brincava com Blanca, assim, com os outros. Dava aquelas risadinhas dele meio loucas, né? E aí mostrava Blanca e tudo mais. Pô, pareceu ser um cara super gente boa. Só que, pô, tinha tanta coisa naquela BGS maneira, cara. Pô, tava o Vita ali pela primeira vez. Tinha, tipo, falei do Gears of War. Caraca, foi muito foda ver aquilo dali. Tipo, de primeira mão, e porra, ali a galera tava comprando, e tinha nego já discutindo, ó, tô levando, hein, quando chegar em casa a gente vai disputar um multiplayerzinho rapidinho e tal. E porra, acabou que eu me desliguei desse cara, ainda mais porque eu fui jogar o Street Fighter Cross Tekken na época, e eu vi que o jogo não era nada daquilo que muita gente imaginava. Mas, cara, muito gente boa, pô, do Fumito, cara, fiquei até, já tô dando pra trás pra ir pra lá, tava até conversando com a Graciane esses dias. Mas, pô, seria um cara que seria bacana ver pelo menos uma palestrinha e tal, entendeu? É bacana, pô, né, cara? Esses caras... eu convidei vocês pra ir em janeiro, ninguém falou nada, né, agora estão querendo ir. Aí, ó, ficou chateadinho, hein, recalque, hein, olha só o Big Brother que tá lutando. Ah, mas janeiro a gente não sabia o que ia ter, né? É, pô. Mas o ingresso era metade do preço, né, cara? Sim, tava bem barato, tava bem barato. Cara, é um evento maneiro, já vi muita gente falando muita abobrinha aí sobre coisas. Cara, BGS, eu não fui na de São Paulo, mas aqui do Rio. Cara, é bacana, é um negócio que é voltado pra gente que gosta de jogo. Cara, o dia passa, você não percebe. Você tá ali dentro, vendo jogos diferentes, vendo toda aquela coisinha de lá. Na época, quando eu fui, cara, inclusive tava bombando esses jogos online, então tinha um joguinho online ou outro. E, porra, foi maneiro, é bacana, quem vai, assim, tem colegas que já foram falar que, porra, a de São Paulo também é muito boa. E, cara, pra quem gosta de games, tem que ir lá, de vez em quando sai um pouco caro, tipo, pra eu que vou do Rio, que a gente vai viajar. Eu acho que todo mundo daqui, né, viajaria, só o Pato, sim, nosso membro honorário, que poderia ir com exclusividade, mas vale a pena, e é maneiro saber que esses caras estão vindo aqui pro Brasil. Cara, agora, veio o Kojima. Veio o Fumito, cara. O ONU, eu falo assim, é maneiro, mas o ONU já é meio que... Ele vem pro Brasil mesmo. Mas, porra, pode vir qualquer um. Dessa parte aí. Não tem muito Nintendo ainda nem nada, mas pode vir qualquer um, cara. Daqui a um tempo, se a feira crescer mais ainda... Red, né, minha moto. Sim, sim. Se a feira tivesse um espaço maior, eu não duvidaria que eles viriam, não. Se a Nintendo vier pro Brasil, tiver aquela situação no Brasil, pode acontecer. Acho então... que isso não. Então, agora imagina essa parada. Se a Nintendo oficializa que ela vai vir pro Brasil e, porra, entrega em primeira mão na BGS. E aí então os caras, o Red fazendo aquelas regices dele. Puta merda, cara. Fantoche. Ah, não. Fantoche. Ah, não, aí, ó. Oh, meu Deus. Só pra atacar ovo, mano. É, eu acho que o Zé iria só pra xingar ele ao vivo. E o Kyo pra chamar ele de pastor. Pastor da Nintendo, do setor. Mas já passando pra Nintendo, então, chegando aos derradeiros finais desse podcast, vamos falar primeiro, antes de falar, tem muita notícia bacana envolvendo a Nintendo. Vamos falar dessa parte aí que o amiguinho de graça também lembrou, que esse mês teve o Resident Evil 7 anunciado para o Switch, cara, que foi muito louco quando eu vi a notícia primeiro. Só que aí quando eu fui ler as entrelinhas, mas não é bem isso que você já está pensando. Já começou errado com o nome, né? Resident Evil 7 Cloud Edition, ou seja, é via nuvem, via streaming. Então, sim, né? Esse é o negócio que a Capcom, com sua preguiça mortal, decidiu, não vamos fazer um trabalho de portar o jogo, assim, para um hardware inferior, assim, aos consoles padrões ou PC. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um serviço de streaming para tu jogar o jogo. E é um esquema muito maluco. Quanto era? Era 20 dólares, Sketch? É, 18 dólares, acho que é 20 mil ienes, né? Isso. Só que meio que tinha uma validade disso. E, cara, é um bagulho muito... É o seguinte, tu paga 18 dólares e tem direito a jogar por 180 dias. Depois disso, tu não tem mais direito. E é um esquema muito shady, cara. Isso. Que, tipo, e tem o seguinte, desgraça, além do mais, o teu save não fica no Switch, uhum, também fica na nuvem. Então, se tu ficar meio inativo durante esses 180 dias, tem risco de teu save ser deletado. Pois é, então, né, cara, é um negócio que eu não sei nem o que dizer, cara, porque, velho, é basicamente um aluguel de jogo. Sim. E, sendo que, por enquanto só foi anunciado no Japão isso, né, não sei se vai sair a ideia de lá, mas, cara, é um bagulho muito fora da nossa realidade, pelo menos, né. Sim. Mas no Japão não sei se isso vai funcionar. Eu lembro que eu vi, tipo, uns brasileiros falando que foram testar. E, sei lá, o jogo tu pode baixar, se tu tiver seu Switch aí, você pode usar sua conta japonesa pra baixar uma demo de 15 minutos. E o Resident Evil... Nem é a demo que tu baixa, tipo o launch. Ah, o jogo... na verdade é o jogo inteiro de qualquer forma, né, cara? Tu pode jogar 15 minutos e depois de 15 minutos ele, tipo, travaria, tu teria que pagar. Só que continua aí, porque acho que não conseguiram, né? Não, aqui no Brasil eu vi gente que conseguiu, mas dizendo que o lag é gigante, né, e não tem como jogar. E, cara, 15 minutos de Resident Evil 7 não são nada, cara. É só pra testar a conexão, no máximo, porque o início do jogo é bem scriptado, é só tu seguir uma linha lá, abrir portas ali pra cá. Então, provavelmente não pode ver nada. E, cara, eu não sei, mas eu acho essa ideia... Tipo, o modelo de negócio, assim, vendo da Capcom, né, é muito ruim, porque... Se isso fazer sucesso, todas as empresas vão fazer assim, provavelmente vai ser um serviço muito porco, cara. Sim, eu medo, cara. Dá medo disso. É porque eu acho que talvez no futuro a gente já vai começar a ter... Já, isso aí é uma parada também bacana, porque apareceu essa questão aí do... Via Resident Evil aí via cloud, mas lá no Japão já tem o Phantasy Star, que é via cloud, né? E é o Phantasy Star, Online 2. Já é um jogo online, tá ligado? Resident é um jogo single player, tá ligado? Sim, sim. É, mas aquele negócio, a gente tem que lembrar também que tem a PS Now, que tem uma galera que reclama, mas tem uma galera também que fala bem pra caramba. Tem outros serviços de streaming, até pra jogo pra PC, que funcionam de boa. Só que aquela parada, aqui em termos de Brasil, e bota até em termos de Estados Unidos também, porque eu vi muita gente nos Estados Unidos reclamando disso. Cara, não foi feito pra galera daqui jogar. É uma parada pro Japão. Sim. Só. Entendeu? O pessoal fez a presepada, tipo, não, quero ver como é que funciona e tal. É um negócio novo que nem o do Phantasy Star eu acho que alguém tinha testado ainda, pelo menos eu não tinha visto. Mas é uma parada nova e tal, mas é um negócio exclusivamente pro Japão. E é como a gente tá falando, aqui pro Brasil a gente tá bem distante disso. E pros Estados Unidos, apesar de não ter uma conexão tão bosta assim, até bastante boa, mas ainda também não é pra eles lá. Em termos de futuro, cara, talvez a gente comece a ver mais jogos assim. Porque tem muita gente que fala que funciona, cara, essa porra. É, cara, é meio que. Eu acho que eu até comentei isso contigo, tipo, é uma, meio que uma utopia, tá ligado? Uhum. Se a pessoa conseguir fazer. Se todo mundo conseguir fazer um jogo assim e rodar de um jeito decente, cara, e é perfeito. Acabou o console, pô. É perfeito pra todo mundo, tá ligado? Uhum. Acabou o console. Não tá nem perto de uma situação ideal dessa. Sim, muda, vai mudar muito o mercado também, cara. É uma parada que nego, acho que de vez em quando. É algo bem pequeno, mas, pô, vai mudar o jogo, eu boto aspas assim pra falar, o mercado de videogames todo, cara. Se você parar pra pensar, muda tudo, entendeu? Muda tudo, então, realmente, o modelo de mercado que o Desgraça comentou, também achei bem, porra, qualquer coisa, né, cara, de tipo, ah, não, você tem o jogo por um tempo limitado, pô, não... parece algo bacana, entendeu, de se fazer. Ainda mais com Resident Evil 7, que você tem aquele fator replay e tal, mas eu nem sei como é que ficou isso no Japão, né, depois o pessoal só comentou mesmo e reclamou e falou que você achava bom ou ruim, mas eu não sei se depois eles pararam pra, tipo, ó, quanto de download teve no Japão, ou se eles têm esses dados também, mas, tipo, aconteceu, entendeu, foi uma parada pro Japão, mas hoje, como a gente tá mais conectado, né? A gente ficou sabendo e muita gente testou aí e acabou, sei lá, não sei se quebrando a cara. O bacana é falar também que isso em termos de console, isso não só pro Switch, mas pra qualquer um, acaba a limitação de hardware, né? O jogo assim, você só precisa só de uma tela pra espelhar. Inclusive, tem um projeto americano mesmo, que eu acho que é Cloud Game, o nome, uma parada assim. Bem simples o nome, né, Cloud Game, pra dizer o que veio, que os caras estão tentando fazer isso já, tinham levado aí numa dessas CS aí, que você consegue botar, tipo, lá o exemplo eles usam Street Fighter V, se eu achar o vídeo eu boto no link, que, porra, jogando no celular, jogando no computador, é muito louco, cara, eu acho que é uma parada assim, é maneiro, mas ainda é um negócio muito, parece muito distante, entendeu, não parece estar logo ali, parece que, porra, eu só vou ver isso quando eu for velho, talvez meus filhos. A Steam faz meio que isso, já, sabe? Só que tem que estar na mesma Wi-Fi e tal, uma situação controlada. Usar em servidor remoto, assim, cara, e depender da conexão de cada um, é querer demais. É tirar o lado prático do console. Falando de console e falando de internet, continuando as notícias aí da Nintendo, Nintendo Switch Online foi anunciado, que é o serviço online do Switch. Gostaram que eu falei a mesma coisa, mas inverti as palavras? Foi anunciado o serviço online do Switch, que é o serviço online do Switch, e tipo, puta, só no grupo do locador a gente teve a discussão, então acabou, vamos acho, pular pra próxima notícia. Durou uns 5 dias essa discussão. Né? Sim. Vamos pular pra próxima notícia. Não, sacanagem, tô brincando. Mas antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu queria que, se puder, Felipe, eu não sei se já apareceu pra você que a gente mandou o link, de graça tem também, esse segundo link que o Cat colocou aqui, ó, nintendo.com, Switch Online Service. Todo mundo bota aí no navegador, se tiver no navegador, se não tiver, porra, desculpa. Mas só pra gente ver o que o serviço oferece, e eu vou explicar aqui também a questão, vou falar aqui os valores que tem lá no coisa, né? Pocket, qualquer momento, ou o resto do pessoal, sinta-se à vontade aí pra poder me interromper e falar alguma coisa. Vamos falar primeiro do preço, cara, dos planos que tem. Assim como as outras empresas, esse Nintendo Switch Online, ele tem valores tipo, primeiro mês, 3 meses, 1 ano, e ele tem uma parada que as outras não tem, cara. Engraçado, eu achei que Sony e Xbox tinha, mas não tem. Que é uma questão de, tipo, um plano familiar, né? Uhum. Primeiro, vamos pro individual. Você tem o de um mês, que é R$3,99, preço de pinga no bar, né? Não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Você tem o de 3 meses, que é R$7,99, né? E você tem o de 12 meses, que é $20. Dólares, né? Isso. Se você comparar com o preço da PSN e da Live, isso vamos botar em dólares... É tipo $40 a mais das duas, né? A PSN tá 60 também. Sim. E as duas são 60. E a Nintendo tá aí com um preço aí de 20 doletas. E tem essa questão aí do plano familiar, que é uma das paradas mais interessantes, mas ao isso mesmo tempo... Isso que eu ia dizer, cara. Na verdade, eu achei uma das melhores coisas do... Tipo, não, eu não vou usar, provavelmente, mas é uma excelente opção. Sim, é aí que tá, cara, porque esse plano... Eu vou falar aqui, mais na frente eu acho que talvez eu comente aí de novo, porque aquela parada que eu achei desse coisa do online, ele é simples, mas tem coisas que você ainda não sabe como vai funcionar. Mas, voltando à questão de preço, o plano familiar aí, ele também é de um ano, e você paga o total de R$34,99 doletas. Entendeu? Que esse plano, ele é no seguinte, né? Me corrija aí se eu estiver errado. É um grupo aí de 7 pessoas. 8. Oito? Aí, é um grupo de 8 pessoas e essas outras pessoas podem aproveitar desse plano aí que, puta, sai mais barato. Até você, não sendo da sua família, você se juntar com alguém e comprar, faz mais sentido. Esse plano também, ele vai ao que a Nintendo já tinha falado, né? Que ela quer um Switch por membro da família, né? Que é muita doideira. Eu assumo assim que se realmente a Nintendo conseguir isso, até só nos Estados Unidos, o caralho, vai ser algo realmente assustador. Mas vai muito ao que ela já estava pensando já em termos de mercado. Beleza? Agora eu acho legal, se vocês forem lá para cima, tem assim, características. Que ele mostra ali o que vai ter nesse serviço online da Nintendo aí, com seus respectivos valores. A primeira coisa que vai ter é o jogo online, que claro, você está pagando um serviço online. Você vai ter online, né? E aí você vai poder jogar as coisas online e tal. Pra quem não tá sabendo, o serviço da online pra você jogar jogos online da Nintendo agora é de graça. Só que pro futuro, que eles já tinham avisado, né? Eles chegaram lá e falaram, a gente vai cobrar um valor. Então, nesse momento vocês vão jogar de graça, mas quando soltar tudo, as informações certinhas, vocês vão acabar pagando. E que vai ser agora, acho que é em setembro, né, Cat? Que o plano vai estar valendo. É isso, setembro de 2018. Setembro de 2018, alguma data aí que a gente não sabe, que depois o Miyamoto manda usar pra gente, vai estar lá e você vai começar a pagar como você paga, como a gente paga, né, nos outros videogames. A segunda informação que ele traz aqui é que vai ter o NES no Nintendo Switch Online, que você vai poder aproveitar 20 jogos de Nintendinho ali dentro, e aqui eu já acho já uma parada bacana, mas que talvez a gente pode falar depois. Que ele vai trazer os 20 jogos e que parece que de tempos em tempos vai ter uma mudada. Isso foi algo que eu não entendi muito bem. Eu vou só comentar os que já tem aqui, que eles já falaram que vai ser, que é o soccer, né? O futebol. Vai ter o tênis, vai ter o Balloon Fight, vai ter Ice Climber, o Donkey Kong lá, o original, Dr. Mario, vai ter Mario Bros, o Mario Bros também original, vai ter o Zelda, o primeirão, The Legend of Zelda, o Super Mario Bros, o clássico, e o Super Mario Bros 3, jogaço. Continuando, vai ter uma coisa que a galera tava, tipo, não, discutindo. Isso aí é NES, só que ele vai ter, e todos esses jogos vão ter funcionalidade online também, né? Ah, outra parada bacana que o Cat falou que realmente eu ia esquecer. O que acontece? Eu vi isso lá no GameScoop, eu não sei. Pô, os caras trabalham nessa porra muito mais tempo que a gente. Na verdade, eles trabalham e a gente não, né? Com videogame. Mas eu vi aquele camarada lá, Cat, qual é o nome dele mesmo? Do Mais Coroa? Que eu... Não, esse é do Nintendo Voice Chat. É o Nintendo Voice Chat, isso. Per Schneider. Ele tava comentando que essa questão dessas features online, primeiro parece que vai ter aquela feature de score, tipo assim, eu fiz 1.000 pontos no tênis. Ah, você vai fazer 1.200. Aí fica aquela disputinha. E vai ter uma parada... Eu acho que tem versus também, não tem? E isso que eu ia falar. Vai ter o versus e vai ter também algo ali que o que me chamou a atenção, que inclusive a Sony já tem isso já, que é o você tá jogando... Vamos supor, tô jogando The Legend of Zelda e tá o Cat do outro lado e o Cat tá me assistindo. Aí no momento eu falo assim, Cat, vai agora, é você. Então a partida vai pra mão do Switch do Cat e eu vou ficar assistindo ele. Você vai poder jogar com um amiguinho, só que por meio do online. E eu achei isso interessante. Falei, caralho, que foda, mas eu descobri que também já tem isso pro PlayStation, que é o Share Play, e que eu nunca usei, talvez eu use agora com a internet melhor. Entendeu? E parece que vai se pautar nesses três, pelo menos é o que foi dito até agora. Entendeu? Só complementando, quando eles anunciaram isso, o serviço online ano passado, eles falaram que ia ter disponível jogos de NES e de Super Nintendo. E agora, por enquanto, eles só anunciaram os de NES, né? Então, os de Super Nintendo não, meio que não tá confirmado aqui, mas eles já falaram que ia ter. Então, deve vir logo, assim, ou ser anunciado mesmo antes de lançar, ou no começo do ano que vem deve aparecer os jogos do Super Nintendo. É, até porque dali tem. Ele tá falando que vão ter. O serviço vai ser lançado com os 20 jogos, mas é aquela parada, né? Ele não deixa específico se vão ser os 20, os outros 10 jogos que vão aparecer que vão ser de NES ou se vão ser de Super Nintendo. 20 jogos de NES. De NES, né? E depois. O Super Nintendo é outra coisa. Caralho, Nintendo tá precisando fazer canetas grandes as paradas. Mas. Mas continua... tá aqui escrito, velho. Aproveite 20 jogos de NES. Sim, é, porque eu fiquei com a cabeça desse anúncio aí do Super Nintendo. Achei que eles podiam jogar nessa. Mas enfim. Continuando aí, a próxima. O próximo gimmick não, né? A próxima parada que vai ter nesse serviço do Switch Online. Que é você poder salvar os dados do seu jogo em nuvem. Então, muita gente ficou meio que se perguntando essa parada, como funcionava. No Switch você consegue salvar seu jogo? Com certeza você consegue. Só que você não consegue transferir ele para um SSD seu próprio. E você não tinha ainda o Cloud Save, que você tem em outras empresas, na Steam, enfim, em outras. E agora você tendo o Cloud Save é bom, porque o que acontecia? Parece que teve uma galera que já perdeu o Switch, já foi roubado, já o Switch já quebrou. E eles perdem o save daquilo tudo. Eu mesmo já passei por isso no Wii U, e foi um pouco por culpa do Switch, porque eu tava jogando o Zelda, o Breath of the Wild, e perdi o save, cara. Deu uma merda aqui no meu Wii U, eu perdi o save, e eu não consegui recuperar de novo. Eu tive que começar o jogo do zero. E isso porque no Switch já não tem essa coisa. O Wii U até tem uma coisa ou outra que você consegue pegar o save e transferir. Eu acho que do Wii U tu consegue salvar num HD externo, não consegue? Isso, mas do Zelda não tem, porque por causa desse esquema que já vai pro Switch. Então eu dei uma puta sorte, imagina só. E aí foi maneiro que eu joguei de novo, mas fazer o quê? Mas e agora vai ter coisa que o pessoal tava pedindo e tal. É algo que tinha que, talvez, a opinião de muitos tinha que ter desde o começo, da minha mas sim. Tá aí. Eles falam aqui também sobre o aplicativo do Nintendo Switch Online, que... Porra, é o que já tem aí, né, cara, que você usa lá. O que você usa lá é foda, né? Bom, mas é porque eles também não dão tanto suporte. Não tem quase nada nesse aplicativo. Só o negócio do Splatoon 2 lá e teria tipo, potencial pra ter pelo menos do Mario Kart e do ARMS, sabe? Uhum. E nunca nem deram as caras. E não sei. Não sei o que eles vão inventar aí. Eu tava comentando ontem com desgraça sobre isso, porque tem muita gente que fala que é questão de memória do Switch, não sei o que, cara, sei lá, não dá pra entender, é difícil a gente ficar batendo cabeça, realmente, não acho motivo, mas, e engraçado que isso são coisas que já estão já praticamente antes do serviço chegar. E vai ter lá a última coisa também, que são as ofertas, né, especiais. Aqui eu acredito que vai funcionar um pouquinho como funciona a PS Plus e a Live, que eu acho que eles não vão mudar desse ponto, que é o como funciona. Você, quando você tem a PS Plus, o jogo God of War é R$100. Ele diminui para 80. Se você tiver a PS Plus, você consegue comprar ele por 60, 65, entendeu? Você tem um descontinho ali. E isso aqui eu tô botando bem exemplo, tem vezes até que é bem maior do que isso. Entendi. Beleza? Falando... falando esses cinco pontos que vão ter. E aí, Cat, pode começar até por você. E aí, o que, que você achou, cara? Porra, a gente já meio que comentou aí durante a lista, mas... Cara, eu achei que é bem válido pelo preço, assim. Não é um preço caro para um ano, cara. $20 por um ano é bem de boa. Tem o maior demérito é... a questão do Cloud Save ali, mas só por causa que ele não dá nenhuma outra opção de tu salvar, sabe? Então, de tu fazer backup do save. Isso é meio que problemático. Mas tipo, se ele deixasse salvar num SD além do Cloud Save, o Cloud Save ser tu pagar pelo extra ali, aí era menos mal. Isso eu acho que é a única coisa que eu achei ruim, assim. Claro, vou ter que pagar, mas... Como eu disse, não é um... Cara, $20 por ano não é quase nada, assim. Por mais que o dólar esteja em alta, né? Tá dando quase R$100, hein, cara? Tá, mas dá R$60 num ano, velho. R$70 num ano... Com imposto, pouco, já? Cara. Sim, com imposto. R$70 por ano é pouco, cara. Tipo, o que compromete um pouco pra gente é porque a Live e a PSE Plus tem, tipo... preços especiais pro Brasil, né? Uhum. Elas meio que são metade do preço do que é cobrado lá fora. Se for converter para dólar, não dá o que eles cobram aqui. É, isso vai deixar tipo, o preço do online do Switch um pouco maior relativamente com os outros. Mas ainda assim, não é nada que prejudique, assim, eu acho, sabe? E a questão dos jogos de NES ali, cara, é um adicional bacana. Não vai ter os jogos atuais, ou mais atuais, que nem tem nos outros consoles. Só que, como também é um terço do preço, eles não têm como, talvez, puxar tanto assim, sabe? E foi uma boa saída, porque, como a gente já viu, não tá nesse news, mas eles estão meio que querendo abandonar o nome Virtual Console, sabe? E eu acho que um serviço assim, na verdade eles só querem abandonar o nome, né? Eles querem oferecer esses jogos de um outro jeito. E acho que um serviço assim de tu pagar uma taxa para ter vários jogos disponíveis é melhor do que ter que comprar eles individualmente. Sim, o pessoal falou bastante que, ah, não, porque o Virtual Console era melhor e tal. Pô, era melhor porque tinha uma porrada de jogo já, e esse novo sistema vai começar a se construir agora. Eu acho que no longo prazo vai acabar valendo mais a pena. E é isso, cara. Eu acho que é justo pelo preço que eles estão cobrando. Bem justo até. Opinião do Amilcat. Felipe, e aí, o que você achou, cara? Tu que é um nintendista também. Que você usa o usuário da Nintendo. Eu também concordo com o Cat. Eu não acho nada absurdo. Acho maneiro. É isso aí. Que graça. Olha, sei lá, cara. Eu acho que ter o jogo em si, pra mim, eu acho melhor. Tipo, o jogo na tua biblioteca, sei lá, se um dia tu... Ah, não tem mais nada online bom pra jogar no Switch, daí... Tipo, tem jogos que é, sei lá, clássico que eu não quero jogar online, quero jogar single player, né, o jogo. Geralmente... Mas você vai poder jogar single player também. Não, eu sei, mas eu tô... Calma, caralho. Tá. Daí... Eita, tá. Hands on, né, cara? Tá com a arma na mão, né? Não foi mole, não. Não, mas é... Tipo, é um negócio, né? Cuidado. Pois é. Daí, pô, sei lá, cara, eu preferia ter o jogo, tipo, em si, sabe? Por mais... Até dentro do sistema do PlayStation, achou isso meio bosta. Tipo, ah, daí tu acaba a assinatura e tu não tem mais jogo, né? Pô. Tomando cu, né, isso aí que o Desgraça tá puxando também, não cortando teu assunto, Desgraça, quer que você fale mais? Não, tô só dizendo que o preço é bom, mas tem que ver... o que me dá mais medo, assim, é saber quando que eles vão colocar mais jogos e quais jogos, porque é meio preocupante. O bom é que, pelo menos, eles se preocuparam de colocar um online, cara. Porque, né... Se fosse jogo antigo pro jogo antigo, dá pra colocar tudo lá, mas se eles se preocuparem em colocar um online em si, vai ser muito melhor, cara. Sim, sim. E só pra reforçar o teu ponto lá que você falou da questão do jogo, que o Diego tá comentando, vou botar aqui como exemplo de novo a PSN, porque é uma parada que vou falar por mim que eu tenho. Que é você chegar, baixei Kinect, grande jogo aí, 10/10, na PSN lá pela PS Plus. Se eu paro de assinar a PS Plus... Eu não vou conseguir jogar o Kinect. Eu só jogo o Kinect se eu tiver com a assinatura em dia, pode-se dizer assim. E isso aí que o Digresso tá comentando é preocupante também, porque muita gente ficou assim. Caralho, cara, se o jogo vai funcionar desse jeito e o Cloud Save é só quando eu tiver pagado a assinatura do serviço, por mais que seja barato, entendeu? É um ponto a se pensar. Eu vou dizer meio que o meu ponto aqui. Eu tenho um ponto não extremista, mas referente a todos esses serviços online de videogame. É praticamente uma taxa de você pagar como você paga, sei lá, a luz da tua casa, entendeu? Eu acho que hoje elas acharam meios de fazer que isso pra gente não ficasse algo tão sendo um fardo. Tipo, a PSN tem a questão, e a Live tem a questão de dar os jogos. Lembrando que você paga o serviço do online. Quer ver um exemplo aqui, Cat? Vamos supor que nesse serviço todo você não tivesse nada disso, só tivesse assim, ó, pra você jogar Splatoon online, você vai ter que pagar $20, e os outros jogos online, claro, você vai ter que pagar $20, sem o outro serviço. Você deixaria de pagar? Só pra jogar online? Só pra jogar online. Eu não deixaria de pagar. Então, eu não deixaria de pagar os $60, que não é $60, né, 120 e pouco que eu pago da PCN, se falasse que eu ia ficar sem o serviço online. Então, esses serviços que elas jogam a mais, é meio que um agrado pra gente não ficar naquela de, pô, caralho, eu tô pagando pra ter algo que já teria que estar no meu videogame. Então, essa parada pra mim já não me pega tanto, entendeu? E eu vejo que, com o tempo, as empresas conseguiram fazer que isso se torne... Tem muita gente que acha que a PS Plus é meio que um aluguel de jogos, que todo mês você vai lá, é tipo uma caixa dessas sortida maluca, que de mês em mês você recebe jogos que você não tá esperando. Entendeu? Pô, eu não ia querer ganhar Kinect se fosse um aluguel de jogos. Mas, tipo, é desse jeito. Eu tava esperando mais da Nintendo, porque eu acho que de todas as empresas aí de joguinhos, eu acho que ela que podia vir com online mais fuderoso, mas eu acho que ela mostra muito que ela tá pensando do online em si pra ela mesma, né, que ela tá tipo assim, ó, ainda não virou uma parada que muita gente tira como principal, como as outras empresas acham que é tudo, pra mim é algo que vai ter nos meus jogos e, porra, eu não quero tanto isso. A questão do Salve Cloud, por mais que seja uma parada, pô, todo mundo já tem tal, porra, cara, pelo menos agora vai ter. Sim. É, esse ponto, tipo, tinha que ter, entendeu? Em algum momento ou outro tinha que ter uma solução pra você salvar, porque só ficar no console é uma parada muito arriscada. Então é uma evolução normal. E, pô, em relação aos jogos, cara, não tenho muito o que dizer, porque eu já comentei isso aqui. A gente que tá aqui no podcast, a gente é um público um pouquinho diferente, entendeu? Então, mais ou menos tudo que tá ali a gente já jogou, já rejogou, inclusive o Cat, não sei o desgraça, mas eu também, a gente já tem esses jogos em alguns outros consoles. Então, não é tão, né, não que não seja novo, mas não é algo que a gente jogou. O gimmick que vai vir diferente agora é de ter online. Talvez não é o que eu tava esperando, mas, enfim, vai ter online, você vai pagar. Queria isso de graça? Talvez seria melhor, né? Apesar que eu tô falando que eu sou o único cara que não tem algo Nintendo, mas... Tem o Wii U, velho. É o que tem pra hoje, é porque o Wii U já não paga, né? Então é top. E nem o 3DS, mas é o que tem pra hoje, entendeu? E vamos ver como é que a Nintendo, mais pra frente, ela vai querer fazer algo diferente no online, ou se ela vai querer tomar uma posição que nem ela tomou das outras vezes, né? Que é tipo, que nem eu toda vez que eu vejo essa notícia do online, eu lembro muito do que o Miyamoto falou lá atrás, quando ele tava fazendo... Ele já tinha feito o Mario 64 e ele deu uma entrevista pra falar na coisa. Até uma parada da Variety, que fez uma entrevista com ele há pouco tempo, na época do Mario de celular, pegou esse trecho dessa notícia, que ele fala que, tipo, a PlayStation e a Sega tava tentando já ver essa questão de ter coisas online e tudo mais, e ele falando que os jogos deles não se ligam muito nisso. Então, talvez seja por enquanto por aí, entendeu? Talvez mais pra frente a gente vê um online, essa parte online mais rebuscada da Nintendo, mas... Um vacilo, se fosse falar assim, vacilo. Essa parte aí de não vir com jogos de Super Nintendo, que era um negócio que a galera tava tentando também. Achei meio mancada, mas nada que não pode ser mudado com o tempo. Beleza? Acho que a gente falou aqui, eu queria dessa opinião do online dar, porque foi um negócio que realmente dividiu, não só no locadora, mas a internet acho que ficou meio dividida nessa parte aí. A internet ficou meio dividida, é um nome muito forte, né? Mas ficou meio, porra, eu acho legal, eu acho feio e tal. E muita gente só defendendo pra defender, pra não perder... Tipo, a boa, né? Mas é isso. Uma outra notícia que envolveu o Switch esse mês. É a notícia que lá no Japão vão começar a comercializar Nintendo Switch sem dock. Só no modo portátil, né? Hands-on. Isso é engraçado. Só uma coisa. Não é só sem dock. É sem adaptador, sem tomada, né? Sem carregador. E sem o grip, que é pra jogar o... juntar os dois Joy-Con. É sim. Só o Switch mesmo com os dois Joy-Con e os extensores ali pra tu com as cordinhas. Sim, obrigado por reforçar, Cat, que é uma parada bem, assim, é um pouco parecida com o que rola com o 3DS, né, que de vez em quando você compra, de vez em quando não, você compra o 3DS, eu mesmo senti falta, falei, ué, cadê o carregador? E ele já não vem com o carregador, só que, porra, o desse é um pouco mais além. Eu achei um ponto bacana, que é, tipo, aparentemente a Nintendo vendo como se fosse pro Switch ser algo mais portátil, né? Mas, porra, parece que o preço dele, quando a galera fez lá, acho que até no Voice 7, né? Os caras fizeram as contas que, porra, se você comprar o Switch por fora, o dock por fora, sai mais caro do que você comprar um Switch com o dock, né? Que é muita maluquice. Eu falei até isso, acho também. O dock é $90 e o carregador é 30. Então, a diferença dessa versão nova para a versão normal é, tipo, $50. Então, mais vale tu comprar a versão cheia e vender o dock que tu lucra, tá ligado? Entre aspas. Sim. É muita doideira, né, cara? Mas eu acho que isso vai se encaminhar. Eu tô muito querendo ver, parece até, belo, querendo... Não, eu queria ver muito o Switch mais com essa parte portátil, até porque eu não sabia, mas tem muita gente... Cat, agora uma pergunta, eu vou perguntar pro Cat o desgraça que tem. Felipe não tem o Switch ainda não, né? Até o final do ano, será que chega, Felipe? Acho que não, hein? Ih, rapaz, então vou perguntar o Cat e o desgraça. Vocês jogam o Switch muito no dock, muito mais no dock ou muito mais portátil? Eu jogo bem dividido. Depende, cara, do jogo. Bom, antes, como eu tinha só um monitor, eu geralmente colocava o PlayStation, eu tinha preguiça de colocar o cabo HDMI, que meu monitor só aceita um cabo HDMI, era uma bosta. Agora eu tenho uma TV que tem duas entradas ali, eu tô jogando ambos, e eu jogo mais agora no dock, né? Antes eu jogava bastante na versão portátil, então... É porque tem muita gente que parece que joga ele só no portátil, inclusive... Mas é o jogo, entende? Tipo, pra jogar Splatoon, tem que ser com o Pro Controller, tipo, ou com o controle normal, né, com o cachorrinho. Se tu for jogar no portátil, até tu consegue, claro, mas tu perde bastante, como é que é, reflexo ou resposta, sabe? Não, não, não por causa do input, mas por causa da posição mesmo que tu montar. Mas, tipo, eu vou jogar qualquer jogo de Donkey Kong, né, de boa jogar no portátil, porque é um jogo 2D ali, né? Tu não... Eu acho os analógicos meio ruins, cara, do Joy-Con. Jogando no portátil, tu diz? Jogando de qualquer jeito, cara. Tipo, jogo de luta, eu joguei a versão lá do BlazBlue, cara, eu achei... Nossa... Sei lá, às vezes, não sei se é porque o mau costume que eles são muito pequenininhos, não, assim. Eu concordo. Mas eles derrapam, cara. Até no mar, às vezes, eu dou uma derrapada, assim, de, sei lá, cair no buraco, daí eu fico, puta que pariu, que raiva. No caso, depois que eu comprei o Pro Controller, eu nunca mais joguei com o grip, né, com o cachorrinho. Só quando, tipo, eu tô no portátil, que aí eu uso o analógico do Joy-Con. Mas geralmente são pra jogos, tipo, que dá, né? O Mario eu joguei inteiro não, mas grande parte é com o Pro Controller. Mas agora, tipo, eu tô jogando o Axiom Verge. Pô, eu tô jogando bem mais no portátil, porque é mais prático, sabe? Sim. Pra começar, porque o jogo é meio que 8-bit, tu botar numa tela gigante atrapalha um pouco, sabe? Então jogar na tela menor eu gostei mais. Só que ao mesmo tempo é tão bom quanto. Então eu vario bastante, assim, às vezes é bom tu só querer se jogar na cama e jogar no portátil, mas quando tu tá do lado da televisão, quer jogar alguma coisa mais séria, joga também. Então, eu uso bem dividido, cara. Tipo assim, vamos ver, como eu falei lá, que a Nintendo tá tendo essa coisa, o Switch hoje em dia ele tá 499 já ou tá 399? Eu não sei como é que ele... 499. É 399, né? Não, é 299, 399. Aí. Tá, já é um preço... Não, mas sempre foi esse preço, né? Só pra esclarecer. Nunca diminuiu. Sim, mas já é um... R$1.500 aqui. Sim, vai entender essa matemática, né? Mas já é um preço... Tem uma galera que especula que quando o Switch tivesse uma versão realmente mais barata, que muito mais gente ia comprar e tal, eu acho que a Nintendo vai tentar vender o máximo que pode desse jeito e depois realmente lançar, como fez com o 3DS, né, lançando o 2DS e tal. E, porra, se realmente chegar a vender esses absurdos, talvez aí possa chegar próximo do que a Nintendo tava querendo, nessa um por família. Eu acho esse pensamento muito louco. Pra esclarecer também, esse novo Switch que a gente, da notícia que a gente começou aí, né, a falar, que é o sem dock, sem carregador, ele tá sendo comercializado, não, a propaganda dele, né, é como sendo o segundo Switch. É pra quem já tem um em casa, ou quer um segundo, tá, por algum motivo, porque tem dinheiro, não sei, e aí compraria esse, porque não precisaria de um dock nem de carregador. Sim, sim, sim. É um pensamento e aquela parada toda. É Japão ainda, entendeu? Não tem nada pro Ocidente. Mas eu acredito que uma hora ou outra vai chegar pra gente aqui e pra galera do States e de todo mundo. Thank you. Beleza? E vamos puxar aqui pra última notícia, que é a última notícia nintendista, que é, saiu aí o anúncio de 3 jogos Pokémon, né, cara? Isso é uma loucura. Dois, na real, né? Porque é uma de 2 versões. E, né, mas eu digo anunciou 3 porque vão sair 2 e ano que vem vai ter mais um. Então, o anúncio são de 3 games. Um que o Cat já tá jogando, que é o Pokémon Game Quest, né? Quest, isso. Que se trata do que, Cat? Então, pra quem jogou meio que o Pokémon Rumble, que era, tinha até de graça no 3DS pra tu baixar, é meio que o seguinte, tu vai em algumas missões curtas e pra fazer umas waves de ondas de inimigo, assim, né? Tu vai ali, mata os inimigos, chega no final e ganha um prêmiozinho. É basicamente isso, só que uma versão bem simplificada. Tanto em gráfico, que já era simples no Rumble, mas agora tá mais simples ainda. Tudo quadrado. Cúbico, na verdade. E meio que a jogabilidade é um pouco diferente, porque os teus bonecos se movem sozinhos e atacam sozinhos. O que tu faz é só usar alguns golpes especiais, que são os movimentos, né? Tipo, os golpes que o Pokémon teria, assim, normalmente, esses tu usa. Mas um ataque físico, assim, ele faz automático. E meio que pra ser uma jogabilidade simplificada, porque esse jogo vai ter pro celular também, né? Ele é Switch e celular. Então, que sai em junho não, né? Sai no final de junho. Final de junho. Então eles fizeram uma jogabilidade bem simplificada pra ser hábil jogar no celular também. E te dizer assim, cara, é um jogo bem simples, mas é bem decente, sabe? Não é ruim não, cara. Ele é um pouco lento no começo, porque pegar tudo ali tem bastante coisinha. Mas tem uma quantidade legal ali de customizações pra tu poder fazer e montar teu time do jeito que tu quiser. E tem ele é de graça, né? Só que tem umas armadilhas de microtransação ali que eu ainda não vi a necessidade clara de ter que pagar, assim, né? Como às vezes tem. Mas é naquele esquema de, tipo, tu pode jogar 5 vezes e tu tem 5 estamina, né? 5 chances. E carrega a cada meia hora, tu carrega uma vez pra tu poder jogar. Então tem que ficar manejando isso, assim. É um jogo bem, bem decente, assim, cara. Não, não é ruim, não. Sim, de graça nem baixou ainda, como ele falou lá pra gente, né? Mas... A review do versão mobile quando sair do nosso sommelier aí. Ah, com certeza o Felipe vai fazer. Aí, vai ter. Com certeza o Felipe vai fazer. Saiu ontem, é engraçado que o anúncio de um e de outro dá pra falar que foi praticamente um do lado do outro, né? Porque foi no mesmo evento, né? Foi anunciado aí esse Pokémon Quest e depois foi anunciado e confirmado pra galera dos leaks aí do Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, né? A versão do Switch, mas não é, tipo, é meio que hoje não, hoje não, hoje sim, hoje não. Explica aí, Cat. Talvez. Tá, então, basicamente, esse jogo, ele não é o jogo da linha principal. O jogo da linha principal vai sair ano que vem. Que esse, no caso, é o que eles falaram na E3 ano passado, né? Que estavam trabalhando no jogo de Pokémon principal pro Switch. Como tem bastante spin-off e coisa de Pokémon, geralmente todo ano sai alguma coisinha, eles resolveram inventar esse meio termo aí, que é uma mistura da Pokémon Yellow com Pokémon Go. Eles basicamente pegaram um Pokémon Yellow, que é mapa, eles refizeram um mapa de canto num gráfico bonito e tal, vai ter só os Pokémons originais, com algumas formas de Alola lá, e só que botaram a jogabilidade de captura e de, sei lá, de achar Pokémon selvagem do Pokémon Go. Por exemplo, então tu tá andando na caverna, tu vê ali os Zubats de Geodude, aí tu tem que andar até eles e jogar Pokébola. Então, é meio que uma versão pra pegar quem conheceu o Pokémon com Pokémon Go e meio que guiar eles até a versão tradicional do Pokémon. Só que também tem algumas coisas que pra agradar os fãs do tradicional, como tipo, voltar pra canto ali. Tem gente que não gostou, mas meio que pega todo mundo pela nostalgia, então o pessoal gosta. Aí Pikachu vai estar vai andar junto contigo, né? Pokémon vai andar na tua cabeça. É o mesmo mapa, vai ter ainda as batalhas e tudo, pelo menos tem no trailer a batalha contra os NPCs, né? Só ficou um pouco nebuloso como vai funcionar a questão da experiência, porque como tu não luta com os Pokémon selvagens, tu captura eles só jogando a Pokébola, que nem no Pokémon GO, não sei ainda como é que vai funcionar nessa parte, porque a versão original, se vocês se lembram, se tu quiser um time com 6 pokémons e não parar pra treinar no mato, tu não vai ganhar nunca. Vai ter que ficar batendo a cabeça no Elite 4 até o teu pokémon ficar num nível mais ou menos. Porque é muito difícil tu jogar sem treinar no mato. Então eles vão ter que dar uma redistribuída aí. E o pior ponto pra mim é que, como eles quiseram replicar a experiência do Pokémon GO, só que pra um ambiente de interior, né, dentro de casa, a questão da captura, que no caso no Pokémon GO tu usa o dedo na tela, o Switch eles fizeram também esse jogo pensando que vai jogar no dock, né, na TV, então a questão da captura vai ser aparentemente obrigatório usar o controle de movimento para fingir que tu tá jogando a Pokébola com o teu Joy-Con. Isso é bem preocupante para mim. Isso é bem Nintendo, né? É. Na verdade. Verdade. Exatamente. É a coisa que ninguém entende mesmo. Cara, eu vou falar por mim. Inclusive, acho que eu já comentei isso com vocês, né? Eu tô jogando Pokémon Yellow de novo. Uhum. Engraçado, né? Como eu tava jogando. Nem imaginava que ia acontecer isso, foi muito antes. Mas eu tô jogando Pokémon Yellow de novo devagarmente. Um jogo incrível. Aconselho, acho que até mesmo depois do tempo. Você, todo mundo que quiser jogar, experimentar pra ver de novo, sim. Pô, vale a pena. Mas, porra, eu fiquei feliz porque era uma parada que eu imaginava assim, pô, vamos ser sinceros, pelo menos eu posso falar aqui que sou o mais velhaco. Cara, esse Pokémon, tipo, de console, ele já tá sendo esperado há trocentos anos, né, cara? Desde a época do Nintendo 64, eu lembro que a galera fala, porra, e se sair um Pokémon, tipo, pra Nintendo 64, com gráficos, e se sair um pra GameCube, e se sair um pro Wii, e se sair um pro Wii. Enfim, parece que agora vai acontecer, porque agora faz um sentido com essa questão da portabilidade do Switch, né? Eu fiquei animado quando fiquei soube da notícia de começo, né? Que, caraca, eles vão tentar dar meio que um... Belo, só pra complementar essa tua questão, pelo que eles fizeram um perguntas e respostas lá, né? Com o Q&A na conferência. E uma das coisas que eu li foi o seguinte, esse jogo aí, o Let's Go, ele foi meio que desenvolvido para ser um jogo de console, né, para usar o Switch como um console de casa. E o do ano que vem, que é o RPG de linha, ele tá sendo meio que desenvolvido para ser utilizado no Switch como um portátil, que é para usar toda a funcionalidade que sempre teve nos outros jogos da linha. Então parece que aquela parada, né, que eu vi muita gente falando, eu acho que parece que o Pokémon For Real vai ser mesmo ano que vem, e esse é meio que um... Não sei se é um adoçar a boca das crianças, ou como você até mesmo falou, mais pra pegar esse público vindo até do Pokémon GO, né? Pra quem não sabe também, que você tá morando na caverna, Pokémon GO foi um sucesso que eu acho que ninguém esperava, que, puta, encheu os bolsos lá da Niantic, e até um pouco da Nintendo também, talvez não como a Nintendo esperava, mas encheu. E... parece que o jogo, esse joguinho de Switch, ele tem muito mexendo um pouco com essa interação. Você vai poder trocar os pokémons, né, do coisa. Só que ainda nada, como o Cat falou, não tem nada ainda muito explicado. E não, tipo, tá aí, entendeu? Eu acho que talvez tenha que ver mais gameplay no futuro, ver como isso tudo vai funcionar. Pra mim ainda tá parecendo muito nublado, cara. Não consigo ver muita parada. Eu fico feliz por ver, tipo, como eu comentei, eu tô jogando Yellow, então tem partes ali que eu já tinha esquecido, tipo a parte lá que você entra no navio, que, porra, é idêntica a do coisa. Pra falar a verdade, todas as partes que eles mostraram ali são bem parecidas mesmo com o Pokémon clássico. Eu era um desses caras, eu sou um desses caras que... Fala. Não, é isso aqui, é o mapa, né? É o mesmo mapa, só que remodelado. É o mesmo mapa remodelado. Eu sou um desses caras que já pede isso há um tempo já, de tipo, porra, a Nintendo tava na hora dela fazer, não só pra console, mas voltar mais pro Pokémon, pra galera da antiga, que realmente são jogos muito bons e são paradas mais centradas, né? Pokémon já... tem quantos, Cat? Você sabe, de cabeça? Cara, já tem oito gerações. Acho que a Sun e Moon foi a oitava? Sétima. Então deve ter quase uns... Deve ter não, deve ter uns 700 e caralhada, porque mais de 700. Não, tem 800. Aí, 800 pokémons. Aí tu imagina você ter originalidade pra fazer 800 bichinhos. Então eu era um dos caras que pedia, não que os outros jogos sejam ruins, mas que tivesse um pouco até mais do que dessa 207, do... Belo. Aí. Que foi a época que Pokémon estourou, com desenho, com tudo. E, porra, eu acho a primeira geração de pokémons muito bem feitas, apesar de ter umas coisas, assim, bem bizarras. É muito bem feito, ainda mais depois desses remakes aí que tiveram pra Game Boy Advance, se eu não me engano e tal. Uhum. E eu tava querendo isso, mas, cara, não sei, eu vou te falar que eu não consigo ficar tão animado por essa parada ser meio, como eu falei, meio nebulosa, né, de você não saber como isso vai se funcionar. Eu sou um cara que até hoje eu nunca joguei Pokémon GO, não me sinto, tipo, com vontade de jogar. É, eu tô querendo perceber se esse jogo vai voltar pelo menos um pouco daquele hype que teve quando o Pokémon saiu. Cara, se voltar, porra, parabéns, mano. Porque vai conseguir fazer uma parada que eu acho que é muito difícil de se ver nos outros... Eu acho difícil pra caralho. Eu tô aqui com um pensamento contra, mas... Não, tu diz voltar, o pessoal voltar a jogar Pokémon GO? Isso, vai direto. Acontecer. Tu pode escrever que vai acontecer. Não, não vai ser tanta gente, porque era impossível, né? Mas com certeza vai ter gente voltando a jogar Pokémon GO por causa desse jogo. Então, por quê? Tem bastante conectividade entre um e outro, né? Tu pode capturar um Pokémon GO e mandar pro Switch, ou mandar fazer algumas outras trocas também, de sei lá como. Como tu falaste, não tá tão bem explicado. Mas com certeza um vai alimentar o outro. Sim, sim. E, porra, agora é o tempo, é ver como vai funcionar, né? Como é que isso vai se ajeitar. A capa do jogo eu achei bonita pra caralho. Pra mim é foda, né? Porque eu já sou já da... Como eu falo, eu me boto como se eu tivesse 80 anos, né? Mas eu sou já dessa época velharia, época que viveu isso mesmo em tempos de criança. E, porra, é muito bacana tu ver lá, tipo, a fotinha. Muita gente não sente nem nada, mas tu vê a menina com o Eve na cabeça, as cenas do jogo que estão sendo representadas ali. Eles fazem essa porra muito bem, né, cara? Desde do Pokémon Sun que eu tava reparando isso, que esses trailers que eles fazem do Sun. É muito certinho, né? Pra poder acertar ali a nostalgia, as coisas clássicas e tal. Não, mas era mais isso. É esperar mesmo pra ver o que vai dar. Porque talvez eu acho que até agora na E3 a gente vai ter mais notícias disso. Acho que com certeza. É, cara. Como, de minha parte, assim, tu falasse de como tu faz em relação ao jogo. Acho que todo mundo já sabe aqui que eu gosto bastante da série. Minha série preferida. Cara, se... a questão da captura não fosse com controle de movimento, pra mim é o suficiente pra comprar esse jogo com certeza. Uhum. Então, isso tá me travando um pouco. Aí só vai ter que ver como é que vai funcionar a questão da experiência, mas não creio que vá cagar o jogo. Não acho que eles vão fazer uma merda a esse ponto, sabe? É, deve ter algum jeito ali que vão dar um jeito de fazer a progressão. O que me complica mesmo é a questão de... Putz, eu não posso jogar no Pro Controller, por exemplo? Será? Eles falaram que pode jogar só com um Joy-Con. Tô sentado na sofá com um Joy-Con, tu consegue jogar. Mas aí, se eu quiser jogar com era muito fácil eles deixarem tu jogar no portátil, por exemplo. E em vez de tu ter que balançar o Switch pra jogar Pokéball, tu apertar A. Era muito fácil. Mas é Nintendo. Eu não sei porque eles estão forçando nessa questão do movimento, cara. É só deixar opcional, velho. Deixa opcional que tá tudo certo. Não obriga ninguém a fazer isso. É, eu não posso falar muito que eu vi na experiência de Star Fox Zero há pouco tempo, né? Então eu vi lá o que essa merda de controle de movimento faz com um jogo. Mas tá aí, eu tô falando assim sempre, a galera gostou, mas isso é muito de coisa de Twitter mesmo. Parece que a galera gostou bastante e tal do que viu. É maneiro, né, cara? É uma série sempre bacana, cara. É uma das séries que toda vez que tá aí vai ter um jogo novo, mesmo que eu não jogue, porra, maneiro que isso ainda esteja vivo. Eu acho ele um bom RPG pra quem quer conhecer RPG. E concordo. Porra, é Pokémon, né, cara? É Pokémon, como o Senna falou até lá no Mais Uma Ficha, o que a gente fez lá de Raiden Gems, que Pokémon, se você parar pra pensar, cara, é até uma parada que talvez bate em nível das pessoas conhecerem como se fosse Mario Bros, cara. Ele disse lá que ele acha até que em alguns lugares deve até passar, então. Eu também acredito nisso. Ele passa até Mario em alguns pontos. Beleza, gente? É isso. Acabou. Caralho, pior que esse... Eu acho que nunca deu um noticiário tão grande, cara. Sim, esse news foi do caralho. Tomara que mês que vem não seja esse ponto todo. O próximo vai ser E3, né? É E3, é. Não deve ter notícia. Vai sair esse, daí vai ter a semana de E3, onde vai fazer stream, sei lá o quê. A gente grava, daí na próxima semana sai o cast de E3, né, cara? É. Sim. E se pra quiser acompanhar a gente, segue lá no Twitter, que deve ter programação, se a gente vai fazer live, se não vai fazer. Provavelmente a gente vai botar o link lá também, se quiser entrar, se a gente fizer a live, né? E tem os horários, né, das conferências lá também no site, já tá tudo bem disponibilizado. Show! Então é isso, né, galerinha? Acabou o news de hoje. Falamos pra caralho, mas compensa. Muita notícia maneira. E... É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, falou, um abraço. Falou.